É filhão. Ah, caralho. Bom. É sempre a mesma piada no começo de todo podcast. É a mesma piada, cara. Podcast HQ e HD. No hqhd.blogspot.com. Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do programa e a gente vai continuar aquele assunto uma de semana. Uma segunda parte que, sinceramente, a gente pede desculpas, porque como é, o Cavaleiro Zodíaco tem 20 tem minutos, tanta coisa pra falar, é 20 minutos pra falar, decidiu colocar a segunda parte, que na verdade aquele vídeo já precisava dividir, né? Vídeo. Ficar entre nós. E então, todo mundo uma hora e 50 minutos, teve alguns probleminhas e tal, aí a gente teve que... Deles com a concepção do Guedes. Tem algumas coisas que a gente não colocou. Como vocês vão perceber ao longo dessa parte 2, tem horas. Todo mundo já percebeu que eu sou retardado. É. Como, primeiro, como vocês vão perceber, primeiro, em algumas horas o Valverde e o Chamusca vão estar, outras não. Segundo, o microfone do Chamusca tá muito melhor. E as explicações para o primeiro motivo são... Por que eu vou estar em outras não? É porque você caiu no final da ligação e não falou do Hobbit. Sim, é verdade, mas... Minha caralho, é verdade. Sobre Guardiões da Galáxia. Tá, filme mais hypado do ano, não tinha como faltar aqui. Exatamente. Foi um filme que eu até demorei pra ver por conta de... não financeiramente, mas porque... alguém sabe muito bem porque... É porque você não teve tempo, coisas. É isso. Primeiro que eu gostaria de falar pra vocês, quando eu vi esse filme, deu uma merda no cinema. Tipo, vendo trailer, tudo bem. No teatro, trailer, tudo normal. Mas daqui a pouco eu já ponho. Eu falei, ih, caralho. Entrou o filme errado? Entrou o filme errado. Aí eu vejo. Sério? Eu vejo o Minaldo. Eu falei, que porra de Minaldo é essa? Cadê o Guaxinim, porra? Daqui a pouco eu vejo o Vale do Rio Doce. Eu falei, vai tomar no meio do seu cu. Que porra é essa? Aí daqui a pouco tava lá, aquele vestido pra casais do Leandro Rassum. Puta que pariu. Me xingaram pra cacete, queria meu dinheiro de volta, o dinheiro primeiro a gritar, quer meu dinheiro de volta. Mas você tava enfim. Realmente. Você realmente tinha comprado o ingresso pro Guardiões da Galáxia? Sim, a gente tinha entrado. O que aconteceu é o seguinte, eu acho que eles erraram. Isso o que? Eles erraram o rolo de filme, é isso? Erraram a rola. Não sei se eles erraram, poderiam ter errado o rolo de filme. É, caralho, que erro, né? Mas eu me lembro, eu tenho péssimas recordações disso. Enfim, foi um filme assim que mostrou personagens que ninguém conheciam ou que tinham contato. Você não conhecia, não era fã da Marvel, você falou. Não, cara, eu vou te falar uma coisa, tem muito. É sério, cara, os Guardiões da Galáxia são tão desconhecidos que tem um monte de fã da Marvel que sequer conhecia os Guardiões da Galáxia. Tem um monte de gente que foi lá ver o filme. Assim como tem muita gente. Que era da Marvel. Assim como também tem muita gente que não conhece, por exemplo, sei lá, os Inumanos, os Eternos, os Deviantes, essa galera, assim. O Namor, por exemplo, que eu só falo, vi fãs do Namor. É, mas o Namor é submarino, né? Ah, cara, só porque ele é o Aquaman da Marvel. Não, eu falei isso porque... É o Aquaman útil. Não, o Homem-Formiga é muito mais zoado que o Aquaman. Cara, eu quero saber, tipo assim, o que se passava na mente da pessoa que criou um super-herói? Não, tô aqui na minha mesa, assim, tô com um ensaio criativo, assim, bum, vou fazer um super-herói. O Homem-Formiga. Nossa, que loucura! Mas, cara, olha só. Sei lá. Se chama Questão. Cara, na DC, cara, tem um cara chamado Flautista, pelo amor de Deus. Flautista, porra. Não, mas não é todo nome uni... Como é que é o nome? Uni... Aqui tem uma palavra só. É o nome que... O nome caracteriza a pessoa. É, não é o... É de unicórnio. Jabu de unicórnio. Jabu de unicórnio. Jabu de unicórnio já nasceu porra numa série. Jabu é... Já nasceu com chifre na porra da série. Cara, o Jabu se fode, cara. O Jabu é tipo o Kenny do South Park, sabe? Perdeu a mulher no segundo episódio já. Cara, eu acho que, tipo, o cara que desenhava, tipo, assim, que adaptou os Cavaleiros do Zodíaco pra anime em TV, ele devia conhecer um cara muito puto, assim, que, tipo, se chamava Jabu, ele quis descontar a raiva em cima dele. É verdade. Bom, Guardiões da Galáxia, pô, vamos falar sobre isso. Então, gente, voltando pro Guardiões da Galáxia, cara, que eu Galáxia, vou te falar, a cabeça do Zodíaco, a gente acaba se perdendo, né? Porque como? É tudo... Caralho. Cara, é muito mais fácil confundir Cavaleiros com do Zodíaco com Thor, mas enfim, vamos lá. Tá bom, então. É mais fácil, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu gostei muito no filme do Guardiões da Galáxia, é a trilha sonora. Principalmente. Eu acho que foi muito bem colocado, como o personagem, ele quando criança, ele escutava toca-fitas, que era... Foi uma conexão interessante que eles fizeram pra caracterizar, pra definir ele como um cara de uma certa época. Ele é tipo o Capitão América mais novo, mais ou menos assim. Exatamente isso que eu ia falar. Ou então o Silvio Santos mais velho. Caralho, como assim? Puta que pariu, gente. Alguém joga pra mate nele? Porque ele tá por Skype, né? Tudo bem que uma lágrima que caiu lá do meu olho foi por conta da Disney. Não, lágrima que caiu do seu rabo. Se caiu lágrima, só pode ser do olho, animal. Porra. E aí, eu te proíbo de cortar isso, sério. Que é isso? Não, Alan, puxa o gosto aqui. Ô, pessoal, o pessoal que tá nos ouvindo, a gente se ama, só isso aí, são eles dois, mas... A gente se adora, nossa. Se ama, eu como o cigarro sozinho. Depois que a gente tá certo ali no parte 2. Vai. Parte 2 rola um torneio de carteado. Bom, como vocês não devem saber, um dos filmes feitos em parceria com a Disney, né? Disney tá comprando o mundo, cara. É. Disney tá comprando o mundo, cara. Volta aquilo que a gente falou sobre a Fox Kids na parte passada. Já começou com a Fox Kids. Primeiro que... E a Lucas Filho, né? Vamos supor que não foi a primeira vez que eu vi. A Marvel sempre precisou de uma perninha ou outra, cara. Porque você lembra que... Marvel tá aqui. Primeiro jogo. Por isso que é vermelha, né? Sempre quando a Marvel fazia jogo, quem fazia os jogos da Marvel era Capcom, lembra? É, tem uma coisa também, né, cara? A gente tem que lembrar que os filmes de super-heróis, eles foram gerados porque a Marvel tava mal das pernas lá na década Exatamente. De 90, né? O Guardiões da Galáxia, vamos lá, primeiro. Teve uma coisa que a gente comentou no bloco, na parte anterior, que foi o seguinte... depois do Homem de Ferro 13 do Thor 2, instaurou-se um medo de que todos os filmes da Marvel eles pudessem seguir muito a mesma formulinha. E o Capitão América 2 veio e quebrou isso com o oposto do Homem de Ferro 3, do Thor 2 e até do próprio Vingadores. Só que aí eu tava com medo do Guardiões da Galáxia, porque quando eu vi pelo trailer que o filme ia seguir uma abordagem muito bem-humorada, eu pensei que ele pudesse ser um retrocesso pra essa evolução. E aí, cara, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que esse ano, por conta do Capitão América 2 e do Guardiões da Galáxia, a Marvel provou o seguinte, que ela pode fazer, a Marvel pode explorar todos os estilos dentro de um mesmo universo sem sacrificar uma coerência lógica do ponto de vista... Traduzindo o que você tá dizendo, a Marvel é uma bicha destruidora. Não é isso que eu falei, porra, né? Puta que pariu. Ué, eu pus em palavras mais simples para ouvintes leigos entenderem. Pelo amor de Deus, primeiro, eu não entendi o que as pessoas não vão entender. Segundo, eu não entendi o que as pessoas vão entender disso que você falou, enfim. E aí, bom, o que a gente tava falando... Ai, nossa, eu tô tão underground. Foi isso que eu falei, porra, não foi isso que eu falei. Eu gostei muito das falas dos personagens, foi um filme muito bem produzido. E eu achei que também... O filme também foi muito bem escrito. Tem, tipo, cara, as piadas funcionam. Aliás, as piadas, eu gostaria de até te falar que... teve uma que foi aquele que ele falou do Kevin Bacon, né? É, teve isso. Aquela foi sensacional, né? E eu nunca esperava. Pelo, vou puxar uma sardinha aqui, tipo, não tem como você falar de Guardiões da Galáxia sem falar da trilha sonora. Claro, a gente falou já, né? Porque... Mas eu não falei? Mas eu já não falei da trilha sonora, eu já parabenizei. Aliás, desculpa. A gente falou. Eu também não parabenizei. Eu também não parabenizei a orquestra que fez. Tyler Bates. Você entendeu? Eu já sei que você falou da trilha sonora, só que eu acho que a trilha sonora foi tão foda que ela foi, tipo. Acho que ela não teve a merecida atenção, que Oi? Todo mundo tá comentando essa trilha sonora. Gente, na moral. É nível Tarantino. Eu gosto muito das trilhas sonoras no estilo Gradius, que é um estilo de um videogame de nave espacial muito pouco conhecido. Eu zerei! Eu zerei também. E aí, porra, que é da Konami, aliás, e eles têm, assim, quando eu tava na época jogando Gradius e, tipo, zerando os jogos deles, e quando eu vi o Guardiões da Galáxia, eu senti, porque, você sabe, né, sabe aquelas cenas das naves? De nostalgia, você se sente, porra, cara, foi dentro do jogo. Sabe quando você... Sabe quando maestros têm as mesmas ideias de outros maestros? Quem compôs a... Quando tem a mesma ideia de outros compositores, eu acho que isso é fascinante. Foi o que eu vi, né? Falar uma parada aí. Tá todo mundo falando da trilha sonora composta por músicas cantadas. É verdade, é foda. Agora, tem uma coisa que as pessoas estão deixando meio que de lado... Que é a trilha incidental do Tyler Bates, que é um colaborador habitual do Zack Snyder, e ele fez uma excelente trilha incidental, na minha opinião, também. Sim, mas é dessa que eu tô falando. Eu sei. Cara, tipo, nossa, essa questão de, tipo, você tá vendo e você tem uma nostalgia tão grande de estar dentro de um jogo, uhum. Que você falou agora, o Gradius. Eu achei que esse filme, sério, sem sacanagem, foi o filme mais bem equilibrado do que a Marvel já fez quanto ao humor e à dramaticidade. Eu achei que é o seguinte, o filme, ele não é um filme dramático de modo algum, ele é uma comédia praticamente. Agora, eu acho que ele se equilibra muito bem. Primeiro, ele consegue ser uma caricatura sem se tornar artificial. E segundo, cara, eu achei que é tão bem equilibrado, eu acho que eu nunca vi isso em nenhum filme da Marvel. Que, cara, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem uma cena que pra mim é emblemática, que é aquela cena em que... eles cinco, os Guardiões da Galáxia, eles finalmente se consolidam como um grupo. Eles se levantam lá e falam que apoiam todo mundo, que preferem morrer e que pretendem morrer. Do que perder a vida. Pois é. Você está cercado, Chaves. É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Cara, aquela cena, ela começa... com um monte de piadas, aí depois ela fica séria, aí lá no finalzinho ela volta a ficar bem-humorada de uma forma completamente inesperada, sutil e rápida, assim, sabe, cara? Então por isso... E funciona por causa disso. Aliás, tá de parabéns, cara. O Rocket Raccoon, cara, ele ficou idêntico. Cara, pra quem conhece o Rocket Raccoon, que é o... Raccoon, pelo amor de Deus. Rancor. Professor americano, o Rocket Rancor. Vai, fala. Rocket Rancor? Quem falou Rocket Rancor? Eu, porra, quem mais poderia ser? Ó, cigarro, professores americanos 24 horas por dia. Rocket Raccoon. Vai se fuder. Caralho, vai logo, Rocket Raccoon. Eu falo rápido, cara. Olha, você vai tirar essa merda. Eu vou tirar essa merda, vai, fala. Então, Rocket Raccoon, cara, ele ficou muito... Raccoon? O Rocket... Houston Rocket? Vai, fala, o vai. Rocket Houston. Vai logo, Houston vai. Enfim, ele ficou muito bem. O Rock? Corta essa merda, corta essa porra agora. O Rock? O RR, fala CRR, o RR. Soares. Não, você fica parecendo um pastor, não é o RR. Deixa eu falar do rock do Silvio Santos de novo, mas enfim, vai falar. Podcast especial Silvio Santos. Pô, É Jequiti. Coisa gritada, nada. Jequiti. Olha, a gente tá sendo meio econômico porque o programa já tá com 25 minutos e vai dar pra cortar uns 10 dessa porra. Já. Bom, não, vai dar pra cortar, mas enfim, vamos. Ele tem algum tesão sexual em cortar na edição, porque puta que pariu. Primeiro, claro, você só falou merda, porra. Vai, fala. Você me cortou pra caralho. Que? Eu não sou alívio cômico, cara. Eu não posso ser cortado. Mas o alívio cômico tem que ter ritmo, caralho. Não, deixa eu falar rapidão, peraí. pirocada, eu acho melhor a gente mudar para o Godzilla. Não, peraí, deixa eu terminar. Então vamos terminar com o Guardiões antes, peraí, vai. A gente não terminou, pô? Não, a gente não terminou falando do Rocket ali, pô? Do Rocket. Peraí. Deixa eu falar aqui, primeiro. A gente já falou do Rocket Pinto. Cara, olha só, é uma coisa que eu achei muito maneira no filme, uma coisa que eu elogio muito no primeiro Blade, que é, ele não cai nesse... Os filmes de super-herói têm pisado muito na bola quanto a isso, que é se ver obrigado a contar a origem de todos os heróis. O Guardiões da Galáxia não faz isso de jeito nenhum. Eu não preciso. Exatamente, eu achei isso ótimo. Porque você não, subestima o espectador, isso eu achei legal. E, é verdade. E finalizando, eu acho que pra mim, pelo menos, é pra finalizar com o Guardiões da Galáxia. Uma coisa que eu achei muito maneira, assim como no Vingadores, aliás, no Vingadores nem tanto, mas o Guardiões da Galáxia, uma coisa que eu achei foda é que eu gostei tanto de todos os personagens que eu não consigo definir qual que é o meu favorito, qual que eu menos gosto. Nos Vingadores até tem lá o Thor, que eu não gosto. Agora, no Guardiões da Galáxia... Gavião Arqueiro, velho. Não, eu até gosto do Gavião Arqueiro, mas tipo... O Guedes, sabe por que isso, cara? Ah. Talvez aconteça muito nos Vingadores, que eles são de mundos diferentes, de histórias diferentes que se encontram. Sim, claro. Então, claro que alguém vai querer, ou vai se identificar com um lá e vai falar, tipo, ah, eu gosto mais desse porque eu sempre vi o Tony Stark, então, porra, eu gosto pra caralho do Homem de Ferro. Mas nem isso. Mas eu vi todos os filmes e não gosto do Thor. O que acontece no Guardiões da Galáxia é exatamente o que acontece com... Vou voltar à história. Aos Cavaleiros de Bronze do Cavaleiro do Zodíaco. Não tem como falar de isso. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Não! Não tem um personagem principal Zaster. Tem sim, o Peter Quill. Então, não. Gente, peraí, os Guardiões da Galáxia... Primeiro, os Guardiões da Galáxia são os Vingadores pobres. O Hulk é o Drax, o Capitão América é o Peter Quill, o Homem de Ferro é o Rocket Raccoon, a Viúva Negra é a Gamora e o Groot é o Hulk. Ah não, o Coisa é o Thor. Todos os personagens como o Guardiões da Galáxia e o Cavaleiro do Zodíaco é tão bem dividido... na história, você não valoriza um e desvaloriza os outros. Então eu acho que é. Sabe por que o Thor no filme dos Vingadores funcionou? Porque ele passou o filme inteiro calado. Agora, bom, eu acho que foi exatamente isso. Vamos lá pro Escrotozilla então, vai, chama aí, vai. Chama aí. Vem, monstro, vem comigo! Então, gente, vamos começar com Godzilla. Tá, vamos falar dessa bosta desse filme agora. Vamos falar deste filme. Uma merda, só isso que a gente teve que falar. Puta que pariu! Cara, pra quem entende videogame, Godzilla agora virou The King of Monsters. Mas ele sempre foi, porra. Reptile do Mortal Kombat com um suplemento na veia. Isso que é o Godzilla hoje. Eu acho que até o designer dele ficou bem legal. O que eu tô falando é o seguinte, eu tô falando que, porra, agora começou a trazer outros monstros, porra, começou a aparecer The King of Monsters. É um jogo que você tinha que explodir outros monstros pra cidade, né? É muito maneiro, sabe uma coisa que eu acho muito maneira? É que eu fico pensando em falar o grande problema desse filme. Eu não consigo, porque esse filme tem tantas coisas que se enquadram como o grande problema dele, que eu não consigo listar. Bom, eu vou te falar uma merda desse filme. Eu vou te falar o que deixou realmente puto. Eu não falei desse filme lá, então agora eu vou aproveitar o disclaimer aqui. Por que eu odiei esse filme? Se você for procurar no YouTube, você vai encontrar um vídeo que compila todas as aparições do Godzilla no filme. E o vídeo não tem nem 8 minutos. Sacou? Esse que é o problema. O filme tem 2 horas e 22 minutos. É. O filme quis tanto supervalorizar o Godzilla, cara. Ah, não, foi o contrário. Ele apareceu, tipo, só algumas partes do filme. Subestimado. Caralho, é agora que ele vai aparecer. Nossa, será que agora ele vai aparecer? Ele aparecia tipo... Ah, tá. Não, cara, teve uma coisa. Daí. Tiveram duas cenas que pra mim são de fuder a paciência, cara. Primeiro... Sabe aquela parada de deixar o cara na expectativa achando que ele vai aparecer? Exatamente. Eles fizeram isso, mas não colocaram ele. Não, exageraram, nossa, pô. Aquele negócio de, vamos hypar o telespectador. Beleza, você pode hypar, mas dá um sentido pra ele ficar hypado. Cara, e tem duas cenas no filme que fazem... Me dão raiva, cara. Que primeiro... Aquela cena do aeroporto, Godzilla aparece, a câmera sobe com aquela música paranoica lá, aí ele dá um berrão, e aí a cena corta, cara, e não tem luta de Godzilla contra o monstro porra nenhuma. E a segunda é lá na cidade lá, o Godzilla aparece, e aí quando ele finalmente começa a enfrentar o pterodátilo, a câmera simplesmente ela vai pra dentro de um caminhão com as portas se fechando e a cena acaba. É uma tentativa de suspense que você fica puto. Que você quer ver a porrada entre os caras ali, tá? E você não consegue. Aliás, uma coisa que eu também achei muito escroto, apesar de ter sido uma das melhores cenas, foi a cena que ele ia ativar o foguinho nuclearzinho dele. Pra mim foi a melhor. Foi a única cena boa do filme. Abre a única cena. É a rajada atômica, pelo amor de Deus. É o Atomic Breath, vai falar. Eu gosto de chamar de foguinho nuclear. Puta que pariu. Homer, chama o... Eu ia dar uma porra, cara, na moral. Sabe quem mataria o Godzilla? O Homer Simpson, mas vai, fala. O Homer Simpson, ele jogaria um caminhão e gritaria, Yahoo! Uma coisa escrota é que ele tipo, apareceu com, tipo, as luzinhas acendendo dentro das costas, eu falei, caralho, esse viado vai dar um final. Esse viado vai dar um Final Flash, cara. Não, ele meio que deu. Sabe aquele. Mas pra mim foi a única cena legal. Sabe aquele seu ninja que fica. Que você prende no. Você prende seu. E aí você solta pra dar aquela rajadinha? Cara. Porra do fogo, cara. Olha, cara, eu vou te falar. Mega Man. Vou ficar energizando aqui o blaster do Mega Man. Porra, cara. Teve uma coisa. Tem uma coisa que eu achei. Olha, em meio a duas horas de desgraça e tédio e o caralho a quatro, teve uma cena de alguns segundos que realmente me empolgaram, que me fizeram falar, puta, que foda, que foi aquela cena que o Godzilla, com ares de King Kong, pega um dinossauro, abre a boca e dá uma rajada atômica dentro na boca dele e ele explode. Não, é uma rajada atômica, ele escarra na boca do dinossauro e o dinossauro morre de desgosto. Ele catarreia. E tem uma parada que eu achei realmente muito ruim nesse filme, que foi, cara... você falou de a expectativa das lutas, e eu concordo plenamente, e ainda acrescento. As lutas, cara, que ocupam o terceiro ato inteiro, elas se tornam exaustivas e eu fiquei estafado, porque, cara, tipo, ela se passa no escuro, tem um monte de câmera posicionada, como se fosse um cidadão vendo as lutas do ponto de vista dele, no meio da rua, e vendo aqueles bichos gigantes se confrontando, e você não entende porra nenhuma. Fazer um filme inteligente? Oi? Não, né, no, essa passou longe de ter pensado nisso. Pelo jeito. É uma parada que o Cigarro disse agora, que eu até esqueci de comentar, eu tô esquecendo. Essa parada de começar a aparecer monstro do nada. Tipo, cara, tinha que ser uma parada Godzilla contra a cidade. Não tinha que ser Godzilla contra monstro, pterodátilo, dinossauro, Léo Stronda. Porra, não tem. Que não é o Mothra, que não é o King Dora. Bom, enfim. Cara, e teve. E uma parada que eu odiei, cara, odiei mesmo, foi essa parada que. Foi o Bryan Cranston, cara. Primeiro. Um puta ator, eu adoro Breaking Bad, e tipo, primeiro, o cara, o personagem dele já é completamente dispensável, ele é uma caricatura, ele se salva por causa da atuação do Bryan Cranston, e quando você acha que ele vai ser o protagonista do filme, ele evapora nos 30 minutos, e aí entra o Kick-Ass lá, que nesse filme tá completamente sem carisma, e eu não entendi, cara, por que, que o filme ele se concentra, o filme do Godzilla... Se concentra tanto nos seres humanos de uma forma tão porca. Era pra tocar na porra do bicho. E cara, mas exatamente. Era dar. E tipo, isso, outra coisa. Não era nem isso, era só pra dar aquele gostinho de. Como o pessoal tava falando, pô, o Godzilla tá maior, o Godzilla tá mudado. E foi feito muito esse suspense para ele. Eu acho que é o seguinte, por cara. Foi exatamente por isso que a falta dele. Você ficava tipo. Ah, ele vai aparecer, ele vai aparecer, caralho, ele vai aparecer, ele vai aparecer. E na hora que aparece daquela forma escrota. É, escrotovila. Falando... Cara, eu acho que é o seguinte também, cara. E essa parada, eu comentei, essa parada dos personagens humanos, ela se alia com aquela parada do Godzilla ser herói. Talvez não herói, mas tipo, cara, o problema é o seguinte, cara. Tipo, essa parada dos humanos é pra você se importar com os humanos no momento em que eles forem ameaçados pelos monstros. Só que o problema é que, cara, primeiro, você não se importa com ninguém ali. E, cara, e o Godzilla é herói, sabe? Não faz sentido. É, ok, aí vem as pessoas falarem que, ah, não, mas o Godzilla nos filmes japoneses ele já foi herói. Cara, foda-se. Cara, até o Jiraiya já foi herói no filme japonês. Eu acho uma cena super escrota no final do. O Jiraiya era o ninja, porra. O Jiraiya não é ninja. Eu sei, caralho. Tô dando a comparação só porque é canto já pronúncia. Ah, tá. O Godzilla é o bicho de estimação do Jiraiya. Bom, enfim. É do Jiraiya. Meu Deus do céu. Então, gente, como eu ia dizendo, tem uma cena do japonês Godzilla, que ele. Primeiro, tinha um cara gritando, né? Ele, no meio do nada, ele grita: Godzilla! Não, cara, as pessoas subestimam os filmes do Godzilla. Olha, agora eu gostaria de puxar uma coisa. As pessoas falaram calma, que ah, não. Eu ainda não falei da cena. Eu achei, tipo, super. Eu não entendo como o Godzilla ainda ajuda a gente. É. Ele, talvez. Porque ele criou certo vínculo com a gente. Aí parece que ele destruiu metade da cidade. É. Parece ele. Nego reclama do super-homem ainda. Né? Toda. E nego tudo. É um vínculo com a gente, um vínculo masoquista, né? Mas, porra, legal. O nego ainda reclama do super-homem e do Homem de Aço, mas enfim, uhum. Vai. Bom, cara, eu acho que é o seguinte, também tem outra coisa, que é os personagens são todos. Olha, cara, as pessoas elas falam que, ah, não, você não pode ver um filme do Godzilla esperando um roteiro tão bem concebido. Cara, olha só, aí eu já... Primeiro, deixa eu falar uma parada, cara... Vamos parar de subestimar roteirista, o Godzilla, porque o trabalho dos caras é esse. Primeiro de tudo, que o filme, ele parece se levar a sério o tempo todo. E segundo, que, cara... E, cara, pelo amor de Deus, o Godzilla foi criado como uma alegoria do medo dos japoneses na época pós Hiroshima e Nagasaki. Então, cara, é lógico que você pode sim ter substância no roteiro de um filme do Godzilla. Não me vem com esse argumento. Outro, tipo, parece que o nego agora passou a ter pena de roteirista, sabe? Tipo, não, você não pode exigir muito do filme. Cara, o cara faz... Isso é subestimar o roteirista, cara. Pra isso, cara. Isso o cara tem que fazer um trabalho bom, entendeu? Exato, cara. Assim, tipo, Vingadores é um filme descompromissado mas que funciona por causa do cuidado com o qual ele foi concebido. Funciona por causa do Robert Downey Jr. Também. Falou. E do Hulk, mas enfim. E o Guardiões da Galáxia é a mesma coisa. Agora, tipo, o filme ele foi inchado, foi extenso, foi chato pra caramba, não teve Godzilla porra nenhuma. E não tem por que a gente... Mas é o seguinte, ó, quer fazer o filme ficar mais divertido? Você pega, roda o filme de trás pra frente, vai aparecer um monstro bonzinho que volta do mar, reconstrói a cidade, vem, reconstrói a parada com um raio de luz. Eu não entendi. E volta pro mar depois. Eu não entendi direito porque que o Godzilla, quando saiu do mar, lá no, na metade do filme, teve um tsunami e quando ele voltou no final não teve, mas enfim. É, bom. É, a lei da física não se aplica. Ele peidou na água. Que merda. Pega o filme e roda ao contrário, deve ficar mais interessante. O final do filme fica chato, então. Bom, aí, tipo, pra mim, né, o filme foi uma desgraça. Chamusca, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você não tá... Eu não quero acrescentar nada, você sabe que eu dormi no final do filme. É verdade. Eu não quero acrescentar nada, eu dormi no final do filme. Ele dormiu no final, impressionante isso. E, bom... Mas o final é escroto, cara. Assim como o filme inteiro, pra mim. É tão... como chamusca. Que isso? Vocês que se entendam aí. Vai ter continuação dessa merda, vai sair em 2000 e... Nos próximos anos aí, a Legendary vai fazer o 2. No próximo filme já confirmaram que vai ter o Mothra, o King Ghidorah e Frota. O... Oi? O Frota? Não, porra, o Mothra. Eu não lembro se esse não, era... Não, era o Alexandre o suco de framboesa nesse filme, não. Eu fudei, eu não lembro nunca. E também, e também vai ter o Rodan, mas enfim. Isso é uma parada, vocês estão ligados que a Legendary ela pode fazer um crossover do Godzilla com o Pacific Rim com King Kong agora, né? Ah, falta botar Evangelion no meio. É, já tem o Pacific Rim, né? Então não tem porquê. Bom. É verdade. É, tomara que. Eu não quero falar que eu não vai exigir o produto do roteirista, mas ele tá meio ferrado com isso. É verdade. Isso é subestimar o roteirista também. Agora, tipo, bom, acho que a gente já falou de Godzilla bastante, já tá com. Bom. Qual o próximo filme? Agora sim, Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Foi foda pra caralho. Até quem não gostou. Peraí, de qual que a gente vai falar? Porra, o que saiu esse ano, Confronto. Aliás, eu queria puxar um assunto aqui. Gente do céu, o que o Marcos Franco tem com os macacos, velho? Oi? Os primeiros filmes que ele fez, assim, na época que ele tava novinho, era um filme chamado Eu Mesmo e o Macaco. Quem tem alguma coisa contra macaco, a favor de macaco, que você falou? O James Franco. Ah, tá, sim. É verdade. O quê? Não tinha escutado nada só. Mas, tipo... Não, eu tenho tesão em macaco, por isso que eu cigarro disso, porra. Ah, tá, eu tenho tesão. Não, eu não. Por que eu no... Não, não, não, James Franco. Aí tá nega, né? É verdade. The Apes de 2011. James Franco está para macacos assim como Michael Bay está para explosões. Pois é, ele ama macacos, né? Cara, então, o que a gente tem pra falar desse filme? Pra mim, esse filme foi o segundo melhor blockbuster do ano. E olha que... Eu gosto pra caralho do Planeta dos Macacos. O único que eu não gosto mesmo é, obviamente, do Tim Burton de 2001, que é horroroso. Mas, enfim... Ah, tem o Johnny Depp? Não, por incrível que pareça, não tem. Mas, enfim... Ah. Então, e aí, quando o Planeta dos Macacos voltou lá em 2011 com o Planeta dos Macacos Inception, como eu gosto de chamar... Inception. Então... eu achei aquele filme muito maneiro, mas ele tinha alguns probleminhas ali, os humanos não eram tão interessantes e tinha... E o segundo filme, caralho, o segundo filme eu achei que ele melhorou muito em relação ao primeiro, cara. Por exemplo, ele tem ele fala muito sobre conflitos entre diferentes... Ele é uma boa reflexão, uma reflexão bem importante, eu acredito, pro mundo em que a gente vive hoje. Ele fala muito sobre... Então, não, ele fala muito sobre as diferenças. É que pra mim Planeta dos Macacos é caracterizado como uma série sobre ideias. E coisa que o filme do Tim Burton não teve de jeito nenhum. Agora, tipo... Cara, eu já tive uma aula de filosofia, a gente discutindo socialismo baseado em Planeta dos Macacos. Viu então, só? Fala nada não, velho. Porra, então, essa foi uma das aulas mais horríveis que eu já tive, mas beleza, fala. Então, aí o Planeta dos Macacos, o Confronto, ele fala muito sobre conflitos, a gente pode associar ele a muitas coisas que a gente vê por aí, a gente vê que nem todo mundo é perfeito, ele fala sobre muitas coisas e ele... Verdade. E tipo, cara, pra mim o filme é muito foda e ele, tipo... Tem uma coisa que eu achei muito maneira que é, os macacos, eles são tão falhos quanto os humanos... por exemplo, isso se reflete de uma forma muito simbólica a partir do momento em que os macacos são obrigados a segurar armas sem pensar, porque é estabelecido ao longo do tempo todo que armas são coisas de humanos. Então não tem necessidade de colocar no posto. E nem deu falar aqui, mas enfim. 37 ostentando no baile funk. Tipo, não precisa, né? Mas tipo, cara, e o filme. E uma coisa que eu achei muito foda no filme, cara. Ele é bem mais opressor do que o anterior. Ele é cheio de planos mais fechados. Eu também percebi isso. O que acontece? E como se não bastasse o filme ser foda nessas coisas mais difíceis, menos esperadas, menos previstas, o filme ele ainda é inacreditável do ponto de vista técnico. E cara, me choca, por exemplo, que os melhores personagens do filme sejam aqueles personagens... E os que mais expressam emoções e mais provocam emoções são aqueles que não são seres humanos. São aqueles que são interpretados por pessoas que emprestam seus movimentos e depois com vários... Macman. Oi? Macman, não. Tá ligado, mas tipo... era só pra... E aí, cara, tipo... eu achei... Óbvio, o filme ele inteiro ele é composto, ele é um filme realmente do caralho, se você não viu, toma vergonha na cara e vai ver. Agora, tipo, se existe uma única coisinha, só uma pequena coisinha, mas que eu infelizmente sou obrigado a levar em consideração. Eu adoraria dar a nota máxima pro filme, mas não vou dar por causa disso que eu vou falar agora. Eu acho que assim como o Planeta dos Macacos A Origem, se há um problema nesse novo filme e o Confronto também... Esse problema reside nas interações entre os seres humanos. E existem muitos diálogos que são muito positivos, tipo, ó, por que você fez isso, se você pertence à tua profissão e estudou na faculdade de não sei quem. Sabe, cara, aquelas coisas que ninguém falaria de jeito nenhum. É uma parada de, assim, diálogo de NPC. É, pois é. Mas é, isso aí é só uma coisinha e que não compromete o filme de jeito nenhum. E é um filme realmente do caralho, e quando ele. E visualmente ele também é impressionante. E o design de produção do filme é inacreditável. Você. Existe um certo realismo, ao mesmo tempo que você fica impressionado com o que você tem em tela. Os cenários são muito inspirados. Lembrou muito Last of Us, Walking Dead, até porque. É, realmente. Assim, cara, tipo... foi uma das primeiras coisas que eu percebi. É, aliás, é. Eu até parabenizo o The Last of Us, que é um excelente jogo. Vai ter filme, né? Puta, vai ter filme. Vai ter peça de teatro, assim, pelo que eu vi, sabe? Eu, é sério. Eu, como todo... O Charles Miller e o Claudio Botelho. Ah, outra coisa. O quem vai produzir, só pra deixar claro, o cara que vai... O produtor do filme do Last of Us... Vai ser o Sam Raimi, que é responsável pela trilogia Evil Dead, Homem-Aranha. É, e aí... E é isso. O filme é do caralho, realmente. E a coisa que mais... E os efeitos especiais... Eu já tô na torcida pela vitória do filme no Oscar, de melhores efeitos especiais, que ele já tá indicado. É, e eu vejo possibilidades dele ganhar. Agora, tipo... Eu não vi Interestelar, então não posso dizer nada. Agora, tipo... É, o mais impressionante é que os efeitos especiais, eles são tão acertados que eles impressionam, mas eles também não roubam. É, nem eles não tiram nem um pouco o mérito ou a sua atenção ou o seu entusiasmo pela filme do ponto de vista temático, na minha opinião. Eu acho que isso foi tudo que eu tenho a falar desse filme. E ele também encontra, além dele se distanciar um pouco da pentalogia original do Planeta dos Macacos, ele ainda consegue, assim como a Origem, encontrar alguns... Não é o Inception. Encontrar algum espaço pra fazer algumas rimas temáticas com aquele, com, por exemplo, a Batalha do Planeta dos Macacos. Quer falar Batalha de Rap? Acho que é isso. Eu pensei na Batalha de Riddick, mas enfim, velho. Cara, Planeta dos Macacos, eu acho que você traduziu muito bem as minhas opiniões, porque foi um filme foda. Não foi um filme que apelou pra efeitos especiais ou apelou pra melodrama. Foi um filme que não conseguiu apelar pra... Na verdade, o filme corre de uma forma tão boa. Você entra tanto no filme que às vezes você nem repara, cara, nos efeitos. Sinceramente. Não, é verdade. Não, é que tá. Eu, particularmente, eu reparei sempre. Não, assim, reparar você diz o não, quê? De. A gente repara, né, cara? A gente é, claro. A gente não, tem que reparar. Mas assim, tipo. Assim, você esquece, né? Você... Quando a gente esquece, entendeu? Você acha que é real, praticamente. É, cara, você, né? Você sai da sala de cinema depois que acabou o filme pensando que vai ter um macaco descendo a escada rolante do shopping. Porra. É verdade. Você parece que vai, tipo. E o Baltimore vai começar a tocar aquela música do Tarzan Boy, todo mundo tá... Umba, umba, umba, ei! Umba, umba, umba, umba, ei! Então, e aí? Ou talvez, tipo, todo mundo... Olha, água mineral. Caralho, eu achei que o Planeta dos Macacos, só pra fechar minha opinião... Tá duvido pra caralho. O Planeta dos Macacos, ele ainda é um blockbuster bem contido. Eu achei, ele não é... E ele é um filme bem... Ele não é didático também, ele sabe expor as ideias dele sem necessariamente ficar explicando de uma maneira tão descartável, sabe? Como é o que eu falei, por isso que eu acho que Planeta dos Macacos é um filme bom. Porque você não existe um ponto em que você fala, não, o filme é isso, bom. Não, como ele não foge pra nenhum lado, tipo, ele não é... Ele não panfleta, mas... eu esqueci de falar isso, ele não panfleta pra nenhum dos lados também, ele é bem imparcial. Como ele não... foge pra nenhum sentido, tipo, não é comédia, não é drama, não é ação, não é terror, não é suspense, não é isso, também não é efeito. Eu acho que eu daria um 10 pro filme justamente por isso, porque ele consegue ficar bem no meio ali da, entre aspas, a crosshair, em inglês, dos filmes. Tipo, ele não apela pra nenhum lado, e é isso que eu gosto no filme. É tipo, um filme espontâneo e autêntico. Então é isso. Você não tem noção do quanto eu gostaria de dar 10 pro filme, mas só por causa dos diálogos expositivos eu dou 9,5. Isso me pesa no coração. Cara, diálogos positivos tem o eu quando acordo de manhã. Sério? Quando eu tô estirado. Sério, cara, você conviveu comigo o quê? 4 anos? Você sabe que eu tenho diálogos expositivos pra caralho. Então. Às vezes. Não, enfim. Mas tipo, e vocês, o restante do pessoal? Ah, uma coisa também, eu falei que o filme não panfleta. Realmente, o filme, ele é imparcial, ele mostra que todo mundo é errado, que todo mundo também tem qualidades, todos os lados do conflito. Ué, Bom, enfim, Pedro, o Vitor, é a primeira vez que eu te chamo de Vitor, eu acho, mas enfim, vai, fala. Snake Eyes, vai, falem, o que vocês acharam do filme? A gente acabou de falar, porra. É, você disse que o filme realmente é bom do início ao fim, e bom, é isso? Snake Eyes, curte, é a sua vez. Eu não tenho muito o que dizer, realmente sou um cara de poucas palavras, eu tenho zero opinião. Você não viu o filme, né? Fala sério. Eu vi. Ah, tá. Eu vi. De animações aí, a gente teve o Como Treinar o Seu Dragão 2, que é razoável, legalzinho. Teve a Aventura Lego, que foi excelente. Os filmes eu mantei uma posição assim, normal. Eu já não esperava muita coisa, então, beleza. Filme nacional, graças a Deus, depois de Cidade dos Homens, tá melhorando assim, num gráfico exponencial, tipo, eu tô começando a curtir pra caralho, filme nacional. Vamos falar sobre filme nacional, então? Vamos começar a falar sobre os filmes nacionais. As pessoas, elas não estão sem razão quando perguntam por onde andam os bons filmes nacionais. Agora, eu acho que o grande problema, cara, é o seguinte, a divulgação. Eu acho que, por exemplo, infelizmente, cara, a gente vive numa a gente tá vivendo uma produção que, cara, o Brasil, muitas pessoas não acreditam, mas o Brasil tem uma das melhores produções do mundo. Eles têm, porque o Brasil, ele tem uma riqueza também cinematográfica que é aqui. A gente tem riqueza pra caralho, só pelo fato da gente ter essa contraste, tipo, acho que em todos os estados do Brasil você tem esse negócio de favela com cidade, ou então você tem negócio de... Não, o que tá sendo errado, só uma coisa assim, tipo... Agora tá pelo fato do Brasil ser uma miscigenação imensa, que são várias culturas interligadas em uma só. O Brasil tem tanta coisa pra falar, mas cara. Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que... É, mas atualmente o que cinema... a gente faz filme? Todo gringo que vê o Brasil de fora, acho que o Brasil é o Rio de Janeiro, acabou. Não, mas não é nem isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte. Caralho. As pessoas, elas falam que o cinema nacional é fraco. Cara, se você acha que... Aí é que tá, cara. Eu acho que o negócio é o seguinte. É exatamente, cara. Exatamente. E eu acho que é o seguinte também, cara. Eu acho que tem uma coisa. É, aqui no Brasil, primeiro, a gente... Só pra você ver como é que o cinema nacional é rico. Primeiro, a gente faz filmes de todos os gêneros. Praticamente, realmente tudo. É, tem filme disso. E outra, a gente faz cinema em todas as regiões do Brasil. Só no norte que a gente tem pouco filme por enquanto. A gente tem uma produção realmente maravilhosa. Agora o problema é o seguinte, cara, é que tem. Primeiro, tem muita você coisa foda. Usar, né? É você saber usar. O problema é o seguinte. Tem muita coisa foda passada em festival que infelizmente sequer chega às telas brasileiras. E cara. Cara, tipo, tem muito filme que você vê em cartaz assim, tipo, sabe aquele bannerzinho jogado lá no fundo do cinema, que tá fazendo propaganda de um filme. É nacional, aquela porra. Vai lá ver o que é. Apreciar uma coisa que o seu próprio país produz é meio sacanagem. E falar uma coisa assim, tipo, e a produção, cara, tipo, tem muita coisa maravilhosa que é passada em festival que sequer chega às telas. E segundo, o problema é o seguinte, cara, obviamente, assim, quanto mais cinema a gente produz, obviamente que a gente vai acabar apresentando umas falhas aqui ou ali. Por exemplo, a gente já demonstrou que a gente tem problemas com comédias. Agora, o problema é o seguinte, cara. Infelizmente, essas comédias, as globo-chanchadas, como chamam... Cara, globo-chanchada é um ótimo termo. Porra, cara, elas... Caraca, cara, elas são que levam as pessoas ao cinema. Se a gente vai procurar aqui os filmes mais vistos do cinema brasileiro de 2014... Cacete... Cacete, cara, Candidato Honesto vai ter... Ok, tem lá o Tim Maia e o Alemão, ok, mas porra, pelo amor de Deus, tá ligado? A Globo, ela pega muito povão. Pega muito povão. Não, esse e pega podcast muito, assim, será censurado em breve pela teoria da conspiração da Globo. Não, a Globo parou de fazer filme que realmente valesse a pena pra começar a agradar povão, pra começar a ganhar dinheiro com isso. E as pessoas estão indo ver e estão indo prestigiar. É a coisa que a gente falou de Transformers. As pessoas estão indo ver e aí não para de ter, porra. Sabe, as pessoas estão dando dinheiro pra essa porra. Vende, dá dinheiro, acabou, vai ter mais. Cara, olha só. Cara, Até Que a Sorte Nos Separe 2 foi lançado em 778 salas e levou quase 3 milhões de pessoas ao cinema. O Candidato Honesto, que foi o segundo da lista, 595 salas, 2 milhões e 237 mil pessoas foram ver essa porra. Sabe, e o Getúlio, por exemplo, o Hoje Eu Quero Voltar Getúlio Só... Getúlio foi ver, cara, Getúlio é um filme bom pra caralho. Caralho. Quem gosta de história, sério, quem gosta de história vai amar aquele filme. Puta que pariu. Eu gosto de história. Cara, não, sério, tem... Não, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui. Cara, a cenografia, a maquiagem, a pesquisa, a ambientação, porra, tá tudo perfeito naquele filme, cara. Você acha que filme nacional é uma merda e só viu Tropa de Elite? Cara, vai ver Getúlio, sério. Não, cara, eu não digo nem isso. Eu não digo nem isso. Vai ver os clássicos. Vai ver, cara, Eduardo Coutinho, cara. Vai ver Glauber Rocha. Tem muita coisa foda, cara. Depois eu conto, pô. Caraca, cara, o Getúlio, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ficaram, não chegaram nem ao top 10 da lista. Cara, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho passou no mundo inteiro, cara. Até na Tailândia, tipo, eu tava passando aquilo ali. Pois eu falei pra caralho, é de onde? É do Brasil, cara. Pois é, cara. É um filme foda, cara. Pelo amor de Deus. Assim, mas sabe qual é o problema? O problema é que... Sim, tipo, se ele fizer um filme no Brasil, porra, pode contar que vai ser um filme bem meia boca. Porque os filmes dele que estão em bota mesmo, estão tudo feitos no exterior, cara. Todos eles. Ele, a... Juliana Paz... Enfim, cara, eles fazem filme lá fora e estão muito bem. Tipo, cara, a própria Fernanda Montenegro, que eu acho que é a atriz mais genial que já pisou nesse mundo. Nesse mundo. Não, não uma é das, Brasil, eu tô falando nesse mundo. A Fernanda Montenegro é a atriz mais genial. Só um adendo. A única atriz brasileira, a única brasileira a ser indicada ao Oscar nas categorias principais. É, cara, a única brasileira que já, sabe, a atriz mais genial que já pisou no mundo, cara. Eu não tenho palavras pra descrever a Fernanda Montenegro. Eu acho uma das. Eu acho sensacional. É. Genial. E assim, cara, ela faz filme lá fora, foi indicada e tudo mais. Onde é que ela foi reconhecida? Mas lá ela... Fora. Não, aqui no Brasil ela é reconhecida, ela tem renome aqui e tal. Sim, pô, claro. Ela é assim. Não tem uma pessoa, tipo, do mais graduado ao mais leigo que não saiba quem é Fernanda Montenegro e que ela é foda pra caralho. Quem que se acha o entendedor, crítico de cinema e acha que filme nacional é uma bosta, faz filme de Tropa de Elite? Cara, você não viu Carandiru, você não viu Cidade dos Homens. Tatuagem, você... porra. Você não viu Suzu Anjo, você não viu Batista. Você não viu Suzu Anjo. Tatuagem. Pô, tatuagem também. Tatuagem é muito foda. É. Cara, dois coelhos, até dois Central coelhos. Central do Brasil. Getúlio. Que, aliás, foi esse filme que fez a Fernanda Montenegro. E olha só, e vamos falar aqui dos filmes nacionais que tiveram esse ano. Cara, pra mim, o grande filme do ano, meu filme favorito do ano, foi O Lobo Atrás da Porta. E outros filmes fodas. Entre Nós, do caralho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Tipo, do caralho. Porra, teve o Praia do Futuro, sabe, cara? Teve muito filme foda esse ano. Eu posso até deixar essa minha história como exemplo. No dia em que eu fui ver Getúlio, eu fui ver por acaso. Sério, eu tava com umas amigas no shopping, a gente saiu, tipo, sabe, esse negócio de programa descompromissado, a gente saiu pra ver o filme, uma coisa. Conclusão, cara, eu cheguei lá, tipo, eu gosto muito de história, sério, eu trabalho com história, eu faço uma porrada de coisa com história, eu tô apaixonado. Então, e eu fui ver Getúlio, cara, assim, eu já fui ver com pedras de frost, porque, porra, eu tenho esse preconceito, sabe, eu não quero ter, mas eu tenho esse preconceito que, tipo, porra, será que a indústria nacional vai conseguir fazer uma parada boa com isso e tal? Cara, eu não me arrependi em nada, sério. O filme é simplesmente perfeito. A cenografia, a fotografia, a adaptação, a pesquisa histórica... Getúlio foi realmente muito perfeito. O Tony Ramos, vamos combinar, cara. Ele é muito bom. Ele interpretando... Ele interpretando o gesto de como o Getúlio Vargas falava com o povo... O cara ajeitando o cabelo do Getúlio na hora que ele tá falando. Isso tudo é muito bem feito. O fato dele ser, tipo, viciado em charutos, caralho. Tipo, cara, eu não sei se vocês perceberam, mas no filme do Getúlio, eu achei isso até engraçado, cara. Tipo, não sei o filme. É uma vez que, tipo, ele tá, tipo, jantando com a filha dele. Ele tá cortando a carne. Cortando a carne. Cara, isso foi sensacional. Ele fala a carne de São Borja, melhor. Cara, quem não viu ele fazendo comercial da Friboi naquilo ali, você é um derrotado. Olha, e teve... legal, vai, não estragou o filme. Há um problema, tem um problema aqui, eu gostaria de tirar um minutinho aqui, eu tô até contando a partir do momento que eu vou começar a falar. A gente tá defendendo pra caralho o cinema nacional, mas eu gostaria apenas de falar de um filme específico, que pra mim foi o pior filme de 2014 que eu vi... que é, infelizmente, um filme nacional, não desvaloriza, não puxa o cinema pra baixo, mas é um único filme específico pra mim, que realmente deu dor de garganta, assim. Foi um filme chamado O Jogo de Xadrez. Cara, imagina Hermes e Renato levado a sério. Não, sério que o filme é assim, velho? Sério, cara? Eu tô falando sério, cara. Eu não consigo nem descrever, cara. A trilha sonora de desenho animado, cara. E puta que pariu. Exatamente, é exatamente isso. E, cara, tem umas horas. E os diálogos são os diálogos mais absurdos. E, cara, qualquer criança consegue. E, cara, e a heroína? Aí que tá o grande problema. A heroína, a protagonista do filme. Cara, é uma personagem que como é que você vai conseguir se afeiçoar a ela se a primeira coisa que ela faz no filme é sacanear uma pessoa, tá ligado, cara? Ela sacaneia uma mulher. Tem gente mau caráter nesse mundo que vai se afeiçoar com ela muito fácil. Mas porra, cara, e pelo amor de Deus, sabe? E o roteiro, cara, tem uma hora, prisão e três mulheres precisam fugir. Ou quatro. Aí, cara, e aí o que acontece, cara? O diretor da prisão, se não me engano, acho que era diretor, ele cai num truque de uma personagem duas vezes, cara. Ele é seduzido pela personagem. E ele se fode duas vezes no filme. E outra... E, cara, e o roteiro não faz o menor sentido. O personagem era bom e, de repente, vira mal, sabe? Do nada, sem explicação nenhuma. E sem coerência nenhuma. Nossa senhora, cara. Sério, caraca. Não, eu nunca vi, cara. Você contou esse filme pra mim, tá novo, tipo. É, eu tinha falado desse filme também. Eu tinha visto só essa semana. E, cara, e o diretor desse filme, cara, que é o Luiz Antônio Pereira, cara, pelo amor de Deus, cara, ele faz uns planos e... movimentos de câmera, cacete, eu faço melhor aqui com a câmera do celular aqui. Se você não viu, não veja. Eu sei que teve muita gente que ficou muito curiosa pra ver agora, mas se você for ver, baixa no torrent, se tiver, bota no teu celular e vai pra um... fica de cócoras, encolhadinho no cantinho da sua casa e vê. É assim que você vê esse filme. Gente, Jogo de Xadrez. Eu tô sentindo uma... treta. Quando eu uso... Eu tô assim, cara, candidato honesto. Puta, candidato honesto. Eu me recusei a ver essa porra. Cara, eu vi e deu pra rir, sabe? Tipo, deu pra rir, acabou, não foi? Cara, deu pra rir, sim, claro, com certeza. Só que eu acho o seguinte. É uma merda. Cara, é uma. Eu acho que o Leandro Hassum não tem mais piada. Eu não gosto do Leandro Hassum. E quem vê ele. Quem assiste ele, desculpa o tempo, quem assiste ele no teatro... É, dizem que ele é engraçado. Dele, é a mesma coisa, ele usa as mesmas piadas, eles usam... É igual a entrevista de Pedro Cardoso, sabe? Pedro Cardoso, desculpa, eu gosto muito de você, mas é verdade. É igual o Pedro Cardoso, ele nunca muda. Toda a entrevista que o Pedro Cardoso dá, ele dá as mesmas conversas, ele dá a mesma merda. Nunca muda, é sempre o mesmo... Primeiro que o candidato honesto não fez nenhuma... É um daqueles filmes que não faz nenhuma diferença na tua vida pelo fato de você já ter visto aquilo em outros filmes. Você não acha engraçado como que o Leandro Hassum está se aproximando tanto do Jim Carrey? Cara, do Jim Carrey você, um pouco errado. Entendeu, cara? Bom, mas na verdade... Assim, cara, me dói muito falar isso do Leandro Hassum, porque, cara... eu cresci vendo, sabe, os seguranças no Zorra Total, ele e o Márcio Smelly. Eu fui num show, eita porra! Enfim, eu fui numa peça, recorrigindo, dos dois, e que tipo, foi Nós na Fita, porra, é clássico Nós na Fita, Nós no Tempo, que era uma versão Nós na Fita, só que infantil. Cara, eu fui nos dois e tipo, eu entrei no camarote, sabe, eu tirei foto com os dois estavam super gente fina. Mas o Leandro Hassum, ele tá escolhendo um caminho da comédia que não é o dele, sabe? Eu sempre rio quando eu vou nas peças do Leandro Hassum, eu rio nos filmes dele e tal, mas eu acho que ele tá começando a ficar um pouco saturado, sabe? Ele tá muito certo em querer se reinventar, só que ele não tá sabendo o jeito de fazer isso. Então, cara, eu simplesmente desejo o melhor da sorte pra ele, sabe? Que ele consiga voltar, sei lá, fazer rir com espontaneidade, porque, cara... Ele consegue fazer isso, sabe? E é engraçado o suficiente pra isso. Quem viu a entrevista dele no jogo sabe o que eu tô falando, então, cara... Exatamente, ele é uma pessoa super engraçada, ele é uma pessoa super talentosa. Eu acho que ele devia investir muito mais em teatro do que em cinema, porque, cara, cá entre nós... Bom, cara, a gente já falou de cinema nacional, então vamos puxar aqui uma setinha pra ir pra Hollywood de novo. Que não falar sobre o Robocop, né, cara? We'll be right back. Eu gostei. Sobre esse filme. Eu gostei. Cara, eu só. O eu, primeiro eu filme. Super, eu achei super interessante. Pra quem vê o primeiro filme. Eu acho, cara, só deixar uma coisa clara. Eu sou fanático pelo primeiro filme. Pra mim, tá. Pra mim, o primeiro filme do Robocop é um dos melhores filmes de ação da história do cinema, uma das melhores ficções científicas, uma das melhores distopias. Eu acho realmente uma obra de arte aquele filme. Agora, pra mim, tá no top 5 de filmes. É. E a trilha sonora daquele filme é uma coisa maravilhosa também. É muito bom. Pra quem gosta do Padilha, realmente você vê a assinatura dele ali. A crítica dele, as mesmas críticas dele. Dá pra ver. Ele escolheu bem fazer a direção desse filme, porque esse filme é como se fosse o Tropa de Elite antigo. Porque na época ele já falava sobre coisas como ela. Como ele gosta de defender. É bem a praia do Padilha. Quando ele trabalha nesse meio assim, que tipo, ele tá em casa e faz um trabalho extraordinário. Mas assim, eu acho que o negócio dele é o seguinte, eu acho que esse filme. Teve muita gente que não gostou. Eu achei um filme legal. Mas teve uma coisa que eu gostei. Eu achei que quando um diretor de um outro país, ou qualquer um, vai pra Hollywood, ele corre o perigo de estar num vespeiro, de estar sofrendo a pressão dos produtores. Por mais que o José Padilha ele tenha sofrido, sim, com algumas pequenas restrições, como, por exemplo, a eliminação da violência e tal, eu acho que ele conseguiu fazer um excelente trabalho com o que ele tinha. Não, ele... diga-se de passagem, a hipocrisia pra caralho. Eu acho que a missão que ele queria... A maior produção cinematográfica do mundo queria censurar a violência. A hipocrisia do caralho. É verdade, assim, também acho. Concordo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Cara, eu acho que a missão dele, eu acho que foi o que cumprido. Ele quis fazer foi cumprido. Porque não só... O Robocop chamou uma grande variedade de fãs novos? Não, acho que não, cara. Aí eu já... Sim, acha? Eu não vi ninguém, cara. Olha, cara, deixa eu falar uma coisa rapidinho, cara. Eu acho que eu... tô falando o seguinte. O teu áudio travou. Cara, eu te falo... o teu áudio travou, velho. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Desculpa te cortar. Eu acho que é o seguinte, cara. Eu acho que você falou que o Robocop, esse novo... chamou uma nova legião de fãs. Cara, eu acho que eu já vou, eu particularmente não sei, porque cara, foi um filme que, novamente, eu gostei do filme, achei um filme bacana, mas ele foi um filme que passou, tá lá no início do ano, todo mundo viu, mas todo mundo já esqueceu, não vejo mais ninguém comentando, e tipo, cara, eu acho que e ele merecia não... um ibope maior pelo fato de, sabe, é um diretor brasileiro, cara, fazendo a fama dele lá fora. Mas o problema é que o filme, cara, ele é muito... Ele é meio esquecível. Eu acho que esse é um grande problema do filme. Mas eu acho que o que eu tô falando, querendo dizer, o Guedes, é o seguinte, pra agradar quem tá querendo eu acho que assistir ele... agora... E quem tá falando assim, pô, Robocop. Cara, mas entendeu? Eu acho que se eu não curtisse tanto o cinema e se eu não tivesse visto o Robocop e tivesse visto esse novo, eu acho que eu não ficaria tão interessado em conhecer os outros filmes, não, sinceramente. Eu acho que eu teria achado um filme legal, como achei, mas passou, sabe? E eu acho que as pessoas podem confundir dizendo que o fato do novo Robocop ser um filme meio esquecível é relativo ao fato de que ele é um filme cheio de politicagem, um filme... Cara, eu não acho que seja... Cara, mas peraí, mas aí quando as pessoas falam isso, eu levanto o questionamento. E o Robocop original? E o Tropa de Elite 1 e 2? E o Cavaleiro das Trevas? Eles são filmes cheios de politicagem... Mas que, cara, são icônicos, são emblemáticos. Você, depois de 5 anos, você vai lembrar. Depois de 20, 30 anos, você vai lembrar desses filmes cara, e vai venerar. Assim, por que a gente endeusa tanto o Tropa de Elite? Cara, eu acho que... Primeiro que o Tropa de Elite, ele mostrou uma coisa, assim, que todo mundo queria ver. Que na época era, assim... travou. Eu acho que, cara, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Desculpe a minha filha da putagem e aproveitar a sua condição. Voltou. Eu acho o seguinte, cara. Acho que é uma coisa, cara. O Tropa de Elite ele marcou muito o cinema nacional e o público por um motivo muito simples. Foi um filme que não devia nada ao cinema norte-americano, tá ligado? E isso fez as pessoas... Claro, mas, foi um filme que, além de ter debatido... Questões políticas, fatos sociais... Fatos reais que acontecem... No dia a dia. Ser fato é real. Exatamente. Ser fatos reais é meio impossível. Ser fato é real. É redundante demais. Redundante. Obrigado. Então, gente, são fatos que, cara, todo mundo sabe que é uma grande merda viver num lugar assim, cheio dessas babaquices. Pessoas que realmente concordam que isso tinha que ser levado assim à tona nas telas, eu acho que... É, precisava jogar na cara do povo pra ele começar a se questionar. Porra, será que isso tá certo mesmo? Falou agora há pouco sobre esse negócio de tipo, ah, foi o que mais se aproximou do cinema norte-americano? Cara, eu acho que não, porque o próprio Wagner Moura, depois que ele terminou os dois filmes do Tropa de Elite, ele mesmo falou assim, cara, eu fico imaginando Tropa de Elite passando numa sala de cinema sueco, por exemplo, e as pessoas vendo um comandante do BOP matando gente, torturando... E, sabe, as pessoas vendo aquilo ali como herói. Eles não iam levar isso como herói, entendeu? É tudo parte de uma apropriação cultural. Só que aqui, cara... Cara, assim, tipo, eu acho que, por exemplo, o filme... Ele teve um grande problema, o filme do Robocop novo, que é o seguinte. Por mais que o José Padilha tenha feito o melhor que ele pôde, eu acho que, primeiro, ele teve restrições... que naturalmente acabaram tornando esse filme, acabaram impedindo esse filme, incapacitando esse filme de ser tão denso quanto o original. Isso já fez ele perder. E outra coisa, eu acho, cara, que se a gente pegar esse filme e separar tópicos e comparar tópico por tópico com o original, cara, o novo filme ele perde em tudo. Trilha sonora, ação, politicagem, subtextos. Não, cara, mas porra, você pega um filme que tem toda uma pressão de ser tão bom quanto, barra, melhor do que o antigo, ele nunca vai conseguir ser melhor. Não, eu não tô falando nem de ele ser melhor, cara. Padilha, ele não quis fazer um filme melhor. Ele eu acho que, cara, um tipo, eu acho que... Ao mesmo tempo, do top onde eu quero chegar, o que o José Padilha quis fazer realmente eram essas duas coisas, entendeu? Além de querer reviver o Robocop, eu acho que ele também queria fazer uma crítica. Claro, isso é óbvio. Porque você, se você reparar, cara, Samuel L. Jackson... É lógico, isso é óbvio. Você vê o Datena, cara. Não, tô ligado, isso é óbvio. Isso, ok, eu entendi perfeitamente. Isso, o Datena é um direitão e tal, eu entendi isso perfeitamente. Agora, uma coisa que eu achei maneira nesse filme é que, além dele, ele faz uma crítica. Uma crítica não, eu não acho que ele faça uma crítica, mas ele bota lá um ponto de vista que, a respeito da automatização da violência, que pode abrir não, portas para um fascismo. Não, violência. É tipo outro ponto a ser tocado. Ele demonstrou o ponto de vista dele a respeito da possibilidade da automatização da violência abrir portas para um fascismo. Isso foi interessante no filme. Eu achei isso ok, assim. Agora, o problema é que o filme, ele, nos aspectos mais básicos, ele acaba perdendo um pouco. Ele realmente é um filme esquecível. Ele não é tão rico quanto o original. Ele não é tão interessante quanto o original. E ele falha em algumas coisas básicas. Por exemplo, as cenas de ação. Porra, pelo amor de Deus, por que as cenas de ação do Robocop de 87 são fodas e as desse novo não? Porque... É, em 2014, com muito mais recursos, dando uma parada muito melhor. Não foi, e não foi. O corpo do Robocop também não. Foi. Eu achei péssima a armadura preta do Robocop, a farda preta do Robocop. Cara, pra mim, acho que você não pode chamar aquilo nem de roupa, nem de armadura. Pra mim, eu prefiro chamar corpo. Como termo gamer, que é uma skin. É uma skin. E tipo, cara, não deu certo, assim. Prejudicou muito o visual do filme. As cenas de ação foram... A skin do Robocop, a skin preta do Robocop, ela acabou se difundindo com os cenários na hora da ação, tornou essa ação confusa. Agora, por que eu acho que a gente levou meio que esse chute nos ovos, entre muitas aspas, quando a gente foi ver o Robocop desse ano? Porque, cara, a gente esperava muita coisa desse filme. A gente hypou esse filme demais, cara, e ele não prometia tudo isso. O erro tá na gente, não tá no filme. Não, eu não esperava tudo isso, não. Eu tava aqui. Eu esperava muita coisa. Até menos, sabia? Eu também. Eu achava assim, caralho. Não, eu quando eu entrei pra ver o Robocop, eu vi o anúncio do Robocop, eu vi o primeiro, eu vi o original, e eu fiquei tipo, caralho, 2014, o diretor é o Padilha, é um diretor bom, eu sei que ele vai fazer muita coisa, porra, o filme vai ser foda pra caralho. Eu hypei o filme tanto que quando eu cheguei lá, cara, eu tava numa realidade que era só minha. O filme não tinha tudo aquilo pra me oferecer. É. Então eu me senti errado de não ter gostado tanto do filme quanto eu podia gostar. Esse negócio de criar expectativa realmente é uma coisa muito perigosa. É, realmente, eu por isso que... Em todos os sentidos, hein, Jovem? Eu acho que eu já falei isso no programa, no site lá, que, cara, eu não gosto de criar expectativa pra filme nenhum, cara. seja negativa, seja positiva. Se eu vou ver um filme, é óbvio que eu quero que ele seja bom, tá ligado, cara? Criar expectativa é perigoso, viu, cara? Em raras exceções até é possível. Por exemplo, Vingadores 2 é difícil não criar. A gente pode hypar Vingadores 2 daqui até 2019, cara. O ano mais violento, o novo filme do Jesse Chandler e tal. Porra, é lógico que não tem como eu não ficar... Então, você ouvinte, você pergunta assim, faz um insight consigo mesmo, assim, fecha os olhinhos e pergunta pra você mesmo. Você, por acaso, tá hypando Homem-Formiga ou você tá hypando Vingadores 2? Eu tô no Vingadores 2. O Homem-Formiga eu vou ver na hora que eu vou ver e vai ser o que for. É aquele negócio da expectativa que eu falei agora há pouco. Dá pra ser bom ainda, eu acho que dá pra ser bom, apesar das brigas aí entre diretores. Chamusca, o que você achou do novo Robocop? Gostei muito mesmo. Entra. Eu sou um cara de poucas palavras, mas ainda assim eu posso dizer que eu gostei muito. Bom, nós tivemos dois filmes de ficção científica que abordaram temáticas bem semelhantes. Um foi, eu considerei legal, bem legal, e o outro foi o terceiro pior filme do ano pra mim. E os dois filmes são, respectivamente, Lucy e Transcendence. Cara, Transcendence eu não entendi porra nenhuma do filme. Não é pra entender. No filme mudo, sai calado. Não é pra entender nada daquele filme. Cara, não tem eu acho que eu não tenho... Existem três coisas, cara. Eu acho que eu não tenho direito, eu não tenho calão e eu não tenho, sabe? Eu acho que é raciocínio lógico pra poder julgar Transcendence, porque você... eu não vou julgar um filme que eu não entendi, entendeu? É, mas cara, olha só... Eu fui lá querendo saber, só que, cara, você tá dizendo que você não entendeu. Cara, acredite em mim. Não é que você não tenha entendido, é que o roteiro do filme não faz o menor sentido. É isso, cara. E as coisas acontecem muito rápido. De repente, o cara faz chover com nanotecnologia. E de repente, o cara, sabe, do nada, o cara começa a ser capaz de curar pessoas gravemente feridas. O roteiro do filme, ele ignora completamente a lógica de se contar uma história, cara, que é você preparar o terreno antes de você... Cara, você aprende lá, sendo fundamental. Exatamente. Toda a história tem que ter o início, o meio, o desenvolvimento e o fim. Gente do céu. Esse filme, pra mim, foi uma palhaçada do início ao fim, cara. O Johnny Depp tá sendo o Johnny Depp, que sempre, né, que é. E, cara, tipo, e o roteiro do filme... Assim, cara, o cara, do nada... ele retorna a carcaça humana dele, original. Frisando. Como? Como? Não, deixa eu frisar isso. Do nada. Do nada. E ele... E sem explicação. Ele até tenta dar uma explicação que não explica porra nenhuma. E tipo, e outra coisa horrível nesse filme. Horrível, horrível, horrível. Caraca, cara. Os caras viram Wolverine com nanotecnologia do nada. É o que eu falei. Eu não vou julgar um filme que eu não entendi, sabe? Julgue, julgue. Se eu falar merda. Então, cara... Julgue, cara. Esse filme é uma merda mesmo, assim, eu sério. Sei, tipo, eu fico meio confuso. Eu fiquei meio sem reação quando eu saí do filme. Porque eu pensei, cara, a proposta é boa. A questão de você ter uma vida no pós-vida, você tá se conservando em mídia digital. Tipo, você se salva num pendrive. Mas, cara, eu achei que, tipo, foi muito mal aproveitado porque eu não entendi o desenvolvimento... Eu não entendi o que o diretor pretendia com aquilo. O diretor do filme... Eu não entendi a história. Eu não entendi nada. E o diretor do filme foi uma decepção. O diretor desse filme é o Wally Pfister. Ele é diretor de fotografia do Christopher Nolan. E, cara, eu não sei como ele conseguiu fazer isso com o Transcendence, porque ele tinha feito um ótimo trabalho na filmografia do Nolan. E chegou no Transcendence, na hora de ele virar diretor principal, geral... Na hora de ele virar diretor-geral, caraca, cara, ele fez um filme que visualmente é completamente desinteressante e tosco, e os efeitos especiais são horrorosos. Tem uma hora que um cara lá, um cara que recebeu um pouco de... Chama o cigarro que ele caiu. Cara, tem uma hora que... Tem uma hora lá que... Caraca, o cigarro caiu mesmo. Cigarro caiu feio agora. Cigarro, cigarro. E, tipo, e tem umas horas, cara, tipo, o soldado, um engenheiro lá, um trabalhador, acabou de receber a nanotecnologia. Cara, e ele levanta um vergalhão, alguma coisa assim, cara. Parecia... Foi muito nada a ver isso, cara. Não, cara, foi muito tosco, parecia aquele... Cara, sério, quando eu vi, eu pensei que ele não tava levantando, ele tava, o vergalhão tava sendo puxado por um guindaste. Aí depois que eles falaram que, meu Deus, esse cara levantou um vergalhão, aí depois é que eu entendi, caraca, peraí, ele... Aí depois você relaciona isso com o fato do Magneto ter roubado as vigas da perimetral. Não, nem isso, eu fiquei pensando, caraca, peraí, dando nem o trabalho de esconder o nível de tosquice, não, de precariedade. Você vê claramente no filme que tem uma mão de metal ali, tipo uma garra, puxando o vergalhão pra cima. E, tipo, o nego preferiu ignorar aquilo ali, tipo, não existe aquele guindaste, o cara tá levantando com a mão. Cara, isso é trabalho de filme de colégio, sabe? Porque, porra, a gente falou que o Homem-Aranha é zoado, mas ele, caraca, cara, o Transcendence consegue ser muito mais zoado do que esse filme, cara. Então, dando uma dica aqui pros nossos leitores, se você tá pensando em ver Transcendence, ou viu e odiou... Cara, veja... presta muita atenção pra você entender. Não, nem isso, acho que nem isso. E, cara, veja ela... que é uma versão boa. E veja Lúcia também, que é um bom filme de ação. Eu achei um filme divertido. É um filme que, ok, tem as Scarlett Johansson, ok. Tem as doideiras dele? Tem. Mas eu acho que o principal motivo do filme, o principal objetivo do filme foi entreter. E nisso ele se saiu muito bem. Lucy, falemos sobre Lucy rapidinho. Ótimo. 8-10. Essa parte foi decepcionante. Tipo... Sobre Lúcio, eu tenho um comentário muito minucioso a tecer sobre um filme que foi de uma complexidade de tamanho. Não, você entendeu? Um comentário muito tendencioso a tecer por esta obra maravilhosa, muito complexa, que foi... Eu não vi o filme, então... Ah, tá. Beleza. Dá uma nota aleatória de como se você tivesse visto. É, assim, dois de meio. Que? Porra, essa? Gente, na moral, e aliás, eu acho dois que... Dois de meio seria também... o quê? Não, 3/4 de 6/8, cara. Essa é a minha nota. São 3, 4, então você 6, deu nota 5 pro filme, tá? 15 de 10. E, cara, acho que é isso, né? E falando no Lucy, a gente teve Sob a Pele, finalmente, a Scarlett Johansson pelada. E quero mais. Seu sonho de consumo, né, Guilherme? É, porra, quero mais. E, tipo, bom, também teve o Ninfomaníaca, que eu achei muito maneiro. Os dois achei muito maneiros. Teve o Boyhood, da infância e juventude, que entra no top 10 de filmes do ano. E eu já digo aqui, vai... É, eu acho que esse filme e o Birdman, um desses dois, vão ganhar o Oscar de melhor filme. O Boyhood, eu acho que ele tem... Ele tá realmente sendo muito premiado e tá foda. E é um filme filmado ao longo de quase 12 anos. E é um filme muito bonito, inclusive. É um filme muito... Deixa eu ver. Não, o trabalho que os caras estão tendo pra produzir o filme e tal... Foda. E a apresentação do produto final realmente foi muito boa. Acho que os caras, desde a época que eles fizeram a pauta fria do negócio, já estavam pensando que isso era pra ser grande, entendeu? Então, os caras estão fazendo um trabalho do caralho mesmo. O Linklater, ele é foda, realmente. Não, cara, não tem como você pegar o Linklater e falar, tipo, não, esse cara não sabe o que tá fazendo. Cara, você pode até não entender o trabalho dele assim de início, mas você deu o sinal e você fala, tipo, caralho, que filha da puta, então era isso. Ué, é aquele tipo que você xinga, mas você xinga assim, tipo, porra, esse cara é um filho da puta, sabe? É, bom, teve o Passado, novo filme do Asghar Farhadi, um cara, esse cara, ele fez A Separação em 2012 ou 11. A Separação é melhor que O Passado ainda, mas O Passado é foda, entra na lista de 10 melhores do ano. É um filme muito opressor, inclusive assim como o Ida, que é um filme, ele tá indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele também está indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, o que eu achei sensacional, porque a fotografia do filme, ela é muito enriquecedora. Para mim, é o grande atrativo do filme. Além da razão de aspecto ser 1x33.1, se não estou enganado, que é quase um quadrado... É meio com resoluçãozinha, show. Ele é a proporção de tela mais quadradona, ele filma... Gente, sério, tô começando a ficar preocupado com o cigarro, cara. Ele subiu muito feio, agora ele caiu, tá dando pra recuperar. Cara, a gente vai ter que resolver esses problemas técnicos na segunda edição do programa. Cara, o Ida, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante. O diretor do filme posicionar os personagens no canto inferior da tela, na parte de baixo. E deixar todo... Cara, um estilo de fotografia um tanto quanto incomum, mas no final dá certo, sabe? Com isso, ele confere uma grandiosidade ao cenário que dá a impressão de que os personagens estão carregando um peso nas costas. E isso é muito interessante. Por mim, podia até levar um Oscar. É a primeira, sabe, direção de fotografia que você vê que você pode chamar Você pode dar esse adjetivo pra fotografia do filme. É um adjetivo metafórico. Não é a primeira vez, mas ele usa muito bem. Isso é um bom uso de fotografia. O cara que usa todos os aspectos técnicos possíveis à sua disposição pra enriquecer a obra temática e narrativamente. Isso é muito interessante. Os caras conseguiram fazer isso muito bem. Tipo, tá de parabéns toda a direção de fotografia, porque, cara, eles conseguiram passar a mensagem, a gente conseguiu entender a mensagem que eles quiseram passar. Tipo, e é um filme opressor pra caramba, inclusive. É um opressor pra caralho. Tipo, mas os caras venderam isso. Eles estão falando isso desde o começo. Tipo, a gente sabe o que vocês estão querendo e a gente vai dar isso, entendeu? Bom, filme de Oscar também teve o Grande Hotel Budapeste, que eu gostei muito. Novo filme do Wes Anderson. Não é o meu favorito do Wes Anderson, eu ainda acho Moonrise Kingdom melhor. Mas o grande... Não, Moonrise Kingdom é aquela história, né, cara? Eu particularmente... Você gosta, eu vou respeitar. Vou até... Assim, tipo, eu acho o Moonrise Kingdom foda. Eu acho que é... Agora, tipo, o Wes Anderson, ele é um cara cujo estilo... Você pode até não gostar, porque o estilo dele é muito lúdico e ele é meio ambíguo também. Cara, eu não... Assim, eu não curto mais aquele negócio. Por que que eu não curto? Eu não curto, vocês falam não curtir. É porque eu não entendo, então eu prefiro não julgar aquilo que, sabe, não me cabe. Ele te parece meio estranho, assim. É, parece meio estranho. É, mas eu gosto muito porque ele, pra mim, ele... É o respeito ao cinema que o Wes Anderson tem. Eu gosto muito do estilo. Ele é um daqueles caras tipo Tarantino, David Fincher, Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro é perturbadinho da cabeça. É, eu sei, tô ligado. Mas é isso que eu tô falando. David Fincher também, Quentin Tarantino também. Agora, tipo, eu gosto desses caras porque eu sempre vou ver os filmes deles com um certo prazer predisposto, porque eu já sei, já conheço ele, já conheço o estilo deles, e eu sei que eu vou me sentir em casa com duas horas de sabe, duas horas de... Filme, é aquele filme que você se sente bem vendo. É, você se sente seguro, assim, já. É um filme recompensador. E eu gosto muito do Grande Hotel Budapeste, com uma atuação absolutamente espetacular do Ralph Fiennes, que faz o concierge do Hotel Budapeste. Bom, mas olha só, também teve o Nightcrawler, o Abutre, que eu achei muito foda esse filme, sério. Não, o Abutre, eu achei que, assim, você tem que ver o filme duas vezes pra você tentar entender, captar bem a imagem que ele quer passar. Eu não achei, eu acho que só quando a pessoa é meio... Assim, cara, eu achei que, tipo, o filme, ele... Uma coisa que eu gostei muito no filme é que ele... sabe estabelecer um pano de fundo muito controverso e muito questionável. Não, que esse é o charme do filme. Esse é a questão de, tipo, toda a essência por trás do filme. Ele, assim. Eu acho que ele sabe, uma coisa que eu acho foda no filme, ele sabe construir isso sem panfletar, sendo sutil. Ele não estabelece uma crítica, ele não estabelece um ponto de vista. Então, uma parada, tipo, muito desesperada como foi Paranoia, por exemplo. Não é uma parada exagerada, não é uma parada tipo, cara, como é aquela parada que você se sente angustiado, sabe, faltando ar quando você tá vendo o filme. É uma parada sutil que conta uma história de uma maneira que você possa pegar, é uma história boa, tem todo o desenvolvimento, tem todo o drama, tem todo, sabe, o começo, meio e fim. Porra, tá lindo, sério. E tipo, é um filme muito ambíguo. Assim, você não achou, por exemplo, que uma parte ruim do filme foi que ele ficou meio, entre muitas aspas, meio da Atena? Isso não é o suficiente pra tornar o filme ruim pra mim, longe disso. Ah. Mas eu achei que de vez em quando o filme ficou meio, sabe, da Atena, meio Marcelo Rezende. Falando, tipo. É um filme que fala sobre jornalismo. É, claro. Então, é sobre sensacionalismo, aliás. É, sensacionalismo. Então, é uma parada, um filme meio frio, meio calculista de vez em quando. E eu fico, tipo, cara. Talvez. O filme não tá aqui pra formar a opinião de ninguém, mas, cara, ele meio que faz isso implicitamente. Isso é o suficiente pra estragar o filme? Não, porque a narrativa compensa. Tipo, o prato bom da balança é muito mais pesado que o prato ruim. Então você acaba nem vendo que o prato ruim existe, entendeu? Eu acho que ele é um filme que tem muito a dizer involuntariamente e, cara, eu acho que só isso torna o filme um destaque esse ano. Sem contar que a atuação do Jake Gyllenhaal é aquela coisa que a gente falou no início. Psicopata reflexivo. É, assim. O Jake Gyllenhaal, ele tá seguindo, ele viu que não, ele não consegue ser galã, ele não consegue ser um novo rostinho bonito, ele tem que seguir aquela vertente do Donnie Darko, do Zodíaco. E ele faz isso muito melhor do que tentar ser galã. Exatamente, concordo plenamente. Ele tá, inclusive, foi uma surpresa absurdamente negativa pra mim ver que o Jake Gyllenhaal não foi indicado ao Oscar de melhor ator. Foi terrível ver isso, porque eu acho que merece. E ele tá, cara, sangue nos olhos. Ele foi um ótimo filme de drama /suspense. É, foi um suspense é, né? Mesmo, assim, foi. Ele me lembrou bastante o Drive lá do. Em termos de estilo, de forma. Por isso que eu já achava que ele não ia ser indicado ao Oscar de melhor filme, porque ele não me parece ter o apelo pra. Não, sim, é, ele não foi um filme feito assim pra banca de. Não é trapaça. É. Ele não foi um filme feito pra banca de julgamento do Oscar gostar, sabe? Uhum. Ele foi um filme mais feito pra quem assiste filme. Tipo, é um filme feito pra fazer você ter toda aquela parte da reflexão. É. A banca de julgamento do Oscar, acho que não curte muito isso. Eles querem um filme que venda e que faça sucesso. Uhum. Acabou, entendeu? Se o Oscar fosse realmente feito de uma maneira democrática, que os fãs escolhessem fazer. Tipo, quem entendesse de cinema ia botar uma puta como o melhor filme do ano, assim, muito fácil. Eu acho... Eu não sei se entra no nos 10 melhores, mas... Entra no, nos 15 melhores do ano. Não, o meu não entra, tipo assim... O Abutre, pra mim, não entra como um filme ou melhor. Entra nos 10 melhores, entendeu? Mas sei. É porque eu vejo pouco filme. Não sei. Então, é, teve o 302, que eu não gostei. 300, vamos sentar na mesinha redonda aqui, que eu vou começar a falar. Eu não gostei desse filme, sinceramente. Cara, eu gostei, sério. Porque assim, é, o 300 de 2007, cara, porra, é um, assim, um filme de ação que eu adoro, assim, eu vejo... Eu acho que eu já vi esse filme aqui umas 13, 14 vezes, se eu ver uma 15ª, eu vou continuar gostando do mesmo jeito, porque é foda, entendeu? Mas aí a questão, cara... Vai ser um discurso longo, então pega lá, senta, pega sua pipoca e vem curtir. Um abraço na galera. É o seguinte, cara. É, o que, que muita gente ficou com o Butch Hurt desse novo 300? É porque, tipo, ah, cara, não tem mais o Gerard Butler, não tem mais o overreacting dele. Eu achei não tem o mais problema o... do filme. Não tem mais Esparta, não tem mais toda a questão do drama, do negócio. Tipo, cara, pão no seu cu, sério. Uma dúzia de pão no seu cu. Porque, cara... Aí eu já discordo que, cara, pra mim, esse foi... Eu entendo o Gerard Butler não estar no filme, mas o problema é que eu acho que ele devia, pelo menos, ter alguém que preenchesse essa lacuna, o que o filme não cara, tem, na minha mas opinião. Mas preencheu, foi muito bem preenchida essa lacuna. Tipo, cara... Eu não achei. Eu acho que, assim, o primeiro 300 foi uma parada mais, assim, batalha, mais gore, mais uma parada, assim, que todo mundo gosta de ver. Sim. A questão é, cara, o 302, ele foi uma parada mais, sabe, mais tática, mais, uma parada mais política. Eu então, achei você muito... Vê, o cara que sai de Atenas querendo pegar, sabe, toda a parte pra, com o exército celta, e como eu já disse, eu sou viciado em história, então eu amo essa parte de, sabe, negócio antigo, e a trama do filme pra mim foi sensacional, o cara que incorporou foi o... Então eu, o que, que eu acho, eu achei cara? Ele muito sensual, o Sullivan Stapleton. É, cara, ele incorporou muito bem o personagem, ele fez aquela parte de, sabe, ele é violento, mas ao mesmo tempo ele é tático, ele é calculista, sabe? Ele teve todo um plano daquele negócio da famosa arquitetura de batalha ateniense, e acho que isso foi muito bem interpretado no filme, assim, cara, 300, a Ascensão do Império, só deixa devendo a 300 do primeiro filme no seguinte aspecto. Não tem o Gerard Butler, porque mesmo sendo assim, um crítico pra caralho de 300, eu acho que o Gerard Butler faz sim muita falta nesse filme, porque, cara, Gerard Butler é a alma do 300, entendeu? Então, mesmo ele tendo morrido no primeiro filme, isso não é spoiler, né, caralho? É, não, tipo, já tem 10 anos, spoiler. Não, 10 anos quase, né? Então, eu só falei, cara, mesmo ele tendo morrido no primeiro filme, o personagem de Gerard Butler, eu acho que o Sullivan Stapleton conseguiu fazer isso muito bem. Foi em março de 2014 que o filme foi lançado, tipo, foi muito bem lançado. Eles conseguiram pegar toda a essência, sabe? 7 anos depois que o primeiro filme foi lançado, os caras ainda conseguiram fazer um filme arranjado pra cacete. Acho que foram 8 até o primeiro filme de 2006. 7/8 anos ali. Eu acho que a aparição da Eva Green no personagem que ela ficou como chefe das armas do... A Eva Green tá boa nesse filme, eu concordo. Da Catista Naval, tipo, a Eva Green pagando peitinho. Não, mas ela tá realmente muito boa nesse filme, no ponto de vista... Ela tá muito boa, tipo, cara, eu acho que a Lena Headey, ela conseguiu ser a mesma rainha que ela foi no 300, ela conseguiu ser a rainha nesse filme também. Só que ela aparece nos últimos segundos de filme e não faz nada nesse filme. Cara. Cara, eu acho que a Lena Headey, a função dela nesse filme... Foi meio, sabe, atrapalhar. Sério, no 300 do Império, a função dela foi atrapalhar. Pensando aquele negócio de, ah, trauma por ter perdido o marido e rei numa guerra que durou, sabe, de tempo pra caralho, que dizimou gente pra porra, que fez eles perderem território e tá com medinho de lutar. Só que, cara, nunca foi a postura espartana isso. Eu tô falando em termos históricos. Uhum. Nunca foi a postura espartana fugir da porrada. Então, sim, eu acho que ficou meio na retranca isso aí, mas, cara, eu, a única coisa que me decepcionou nesse 3 anos da sessão do Império foi o final. Porque o final, nossa, pra mim, foi muito fraco. Eles tinham que ter feito um final mais, sabe, mais digno de, tipo, vitória, sabe? Eu não vou dar spoiler. É, não, com certeza, cara. O filme acaba do nada, cara. É, o filme acaba do nada. Eu acho que ainda tinha, tipo, mais filme pra rolar depois dali. E o filme, tipo, acabou sem a gente sabendo o que ficou. Eu acho que o filme, na batalha final, cara, o filme, ele virou um videogame, assim, tipo, literalmente, os soldados persas digitais, cara, são muito toscos, e, sabe... Porra. É, cara, mas assim, uma cavalo de fogo. É, a parada do fogo foi boa. O quê? Foi boa, a gente tem que admitir que foi boa, mas é, cara. O quê? Uma coisa que eu nunca engoli, desde o primeiro filme que eu nunca engoli, foi o Rodrigo Santoro como chefe. Nesse, cara, filme continua... Não, nesse filme... Eu gostei muito dele como Xerxes no primeiro, mas nesse filme, cara, tipo, ele aparece no início e depois vai aparecendo, eventualmente não faz nada o filme inteiro, cara. É, cara, tipo, o Xerxes é muito impotente, ele deixa a Eva Green dar porrada na cara dele. É, tipo, filme, porra, cara. E você, sabe, eu sou o imperador da Pérsia e você tá tentando, sabe? Acabou que o Xerxes não foi ameaçador, no final das contas. Nem é, pouco. O Xerxes acabou não sendo ameaçador, mas a questão é que, a grande questão é, cara, o Xerxes não foi feito pra ser ameaçador enquanto ele estiver na figura do Rodrigo Santoro, porque o Rodrigo Santoro não é ameaçador, entendeu? Acho, muito legal. Eu acho que se botassem, sei lá, cara, o Samuel Jackson pra ser Xerxes. Imagina ele como Xerxes. É, cara, imagina ele imagina Dolph Lundgren como Xerxes. Dolph Lundgren como Xerxes, cara. Ia dar certo, sabe? Tipo, eu acho que o Rodrigo Santoro, tipo, ele conseguiu fazer o papel dele, conseguiu, mas eu esperava mais dos Xerxes. Quem estudou a história sabe, tipo, o poder que Xerxes teve, o poder que o Império Persa teve, tipo, cara, você imagina Xerxes como um cara muito fodão, tipo, porra, eu sou o imperador da Pérsia, vai tomar no seu cu. E não, cara, o Rodrigo Santoro parece mais o cara que, sabe, se depilou pra fazer o filme, botou uns adereços de ouro só pra falar que é sua foda. E assim, cara, eu acho que a melhor parte do 300 Assassinos do Império, que não deixou o filme descambar, foi a grande revelação, tipo, da Eva Green. Porque, cara, Eva Green, pra mim, nesse filme foi a peça-chave. Porque podia ter tá o Sullivan Stapleton, podia, mas você precisava ter um vilão, entre aspas, à altura. E assim, Eva Green foi a grande revelação desse filme. Se esse filme não tivesse a Eva Green fazendo um papel de má, mas não exatamente má, cara, foi um papel de... sei lá, vingativa. Foi, cara, foi muito bem aproveitado. Ela incorporou bem o sentimento de vingança que ela tinha que ter. Então eu acho que foi muito bem aproveitado. Concordo. Ela encaixou super bem nesse filme. Ela é sádica também pra caralho. É, sádica pra caralho. Sullivan Stapleton encaixou super bem nesse negócio. O que eu acho que podia mudar? É, a Lena Headey, eu acho que ela não podia mudar a atriz, sabe? Mas podia mudar a posição dela. Sim. O Rodrigo Santoro, pra mim, podia mudar completamente, tipo, ele parar de ser Xerxes e tudo mais. E a questão do filme ter acabado do nada me deixou um pouco decepcionado, mas não foi o suficiente pra mim pra ter, sabe, estragado o filme. É. Bom, então, eu... Não, tudo bem. Fica nessa. Assim, né, cara, eu falei tudo que eu tinha pra falar lá no texto, eu não gostei do filme, eu achei que, tipo, as duas coisas que fizeram o filme se tornar até suportável foram realmente a Eva Green e todo o estilo estético do Zack Snyder, que não é do Zack Snyder, porque o filme não é dirigido pelo Zack Snyder. Eu vou concordar com você, porque esse estilo estético do Zack Snyder num filme que é pra ser de época, um filme épico, não ficou muito bem. Você achou? Não, eu... Cara, eu achei que, tipo, no ponto... Assim, o filme, as pessoas têm que entender, cara, que cinebiografia não é documentário. Então você pode tomar algumas liberdades. Cara, eu sei, os caras têm o direito de fantasiar, os caras... Assim, e eu achei, cara, que, tipo, o filme, visualmente, ele é lindo. Tem vários momentos que eu gostaria de emoldurar e botar aqui na minha casa. Agora, cara, tipo... Não teve toda a questão do slow motion, sabe? Tipo, slow motion... É, assim, agora, tipo, a direção é de um genérico aí, o não sei o que é que... É, um cara completamente genérico que fica imitando o estilo do Zack Snyder, eu acho isso péssimo. É, Nomo, é isso que eu ia falar agora. Tipo, Nomo Murro, é isso aí. É, eu acho que não foi mais... Imagina se 300 da Sessão do Império tivesse sido feito pelo Zack Snyder. Não sei se teria grande diferença, não, porque o Zack Snyder seria, eu acho que cara, tem alguns seria. Problemas. São dois diretores com, sabe, estilos completamente diferentes e assim. Se você tivesse botado todo o slow motion que o Zack Snyder colocou no primeiro filme e ao invés de você ter substituído isso pelo estilismo do Noah Muro, cara. Não, o estilismo do Noah Muro eu acho que não tem nada, porque eu acho que ele literalmente fica, se limita a copiar o Zack Snyder só, cara. É, cara, esse filme ficou meio feio pra ele porque ficou claro que foi uma cópia do 300, mas assim... Ficou claro que ele simplesmente seguiu o bonde, né, cara? É, ele seguiu o bonde, mas assim, cara, eu não fico decepcionado porque eu não sei se é por causa do meu fanboyismo, fanboyismo com o 300, mas eu não consigo achar 300 na Sessão do Império um filme ruim. Eu te juro que eu, por ter gostado tanto do primeiro filme por ele ter sido meu favorito... Eu fiquei tentando achar razões pra, sabe, botar defeitos em 300 dessa Sessão do Império e, sinceramente, eu parei de fazer isso porque... O seu fanatismo te cegou, né? É, eu não sei, mas, tipo, cara, eu acho que o filme não é ruim nesse ponto, mas ele também não é bom nesse ponto, entendeu? Ele é um filme... É um filme que tá aí pra encher linguiça, mas, sabe... Se ele tá vendendo a imagem dele pra encher linguiça, ele fez isso muito bem, sabe? Ele é caça-níquel, assim, tipo... Agora, teve um filme que pra mim é o troféu foda-se do ano, que é tipo, não vi, vou ver algum dia, ninguém viu, ninguém vai ver pelo visto, que foi o Sin City 2, que ninguém viu. Também não vi, cara, eu não pretendo ver. Sin City tem que ter responsabilidade, mas eu não vi o 2, e eu acho que assim como 300, eu acho até mais do que no 300, eu acho que o Sin City 2... Ele veio tarde demais, sabe? Perdeu a oportunidade de criar qualquer hype. Nego simplesmente ignorou esse filme. Eu vou ver quando passar na TV, assim, sabe, cara? Sei lá. E olha que Sin City, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas assim, de Sin City pra você relacionar com 300. Sua família. Tem como relacionar? Tem. Cara, 300... O filme, ele não foi baseado, tipo, na história fria, nua e crua, basicamente. Foi uma história em quadrinhos de Frank Miller. Claro, claro. Na época em que ele ainda não era um jingoísta. Não, ele já era um jingoísta. Ele sempre foi um jingoísta do caralho. Mas ele era um jingoísta camuflado, entendeu? É, você já leu Holy Terror, que ele lançou recentemente? Já li. Uma das piores coisas que eu li na minha vida. Não acredito que ele foi capaz de fazer aquilo, mas enfim. Cometer aquilo. Foi meio que um tiro no pé, no escuro, tentativa de suicídio, os caralho, mas assim... E conseguiu. Foi uma adaptação da história em quadrinhos do Frank Miller e, assim, foi bem feito o 300, conseguiu fazer. Eu acho que justamente o que ficou faltando pra o 300 assistindo o Império ser um filme bom foi essa coisa de ter uma matéria-prima anterior, ter alguma inspiração pra eles terem feito. E eu acho que a inspiração do 300 assistindo o Império foi justamente o 300 original. E se o 300 original já foi inspirado, então ficou tipo... Copy. Então, Ctrl-C, Ctrl-V, né? Se fizerem um 303 e não tiverem responsabilidade de fazer isso, consertarem entre muitas aspas, merda que fizeram, eu acho que o filme vai ficar bastante, vai acabar sendo bem Transformers, sabe? Começou muito bem, mas cagaram a partir do filme. Eu não gosto de nenhum Transformers, mas enfim, bom... Sente, pra quem assiste por causa dos games, não é... O filme não é inspirado no joguinho que você constrói essa cidade. Não, é o SimCity, é o SimCity. É o Sin City, o jogo é com M, né? E o Sin City, o filme é filme quadrinhos, é M. Bom. Tá pegado pra quem não manja da Open English. Tem um filme merda. Sin com N é pecado. E tipo. Tem um filme bem merda que saiu esse ano que. Foi um filme que veio 6 Velozes e Furiosos atrasado. Que foi o Need for Speed, que foi... Eu acho que não tem nem por que perder tempo falando dessa porra, Need for Speed eu consigo deduzir, tipo, em uma frase. É uma tentativa frustrada de tentar preencher o buraco deixado pelo Paul Walker, porque nunca mais a gente vai ter um Velozes e Furiosos à altura, e... Need for Speed foi até uma boa tentativa, sabe? Foi tentativa. Você vê, cara, o filme, ele é tão genérico, mas tão genérico que a gente citou Paul Walker, que nem tem nada a ver com Need for Speed, né? Assim, cara, eu sei, mas assim, foda, Paul né? Walker, ele foi eternizado por causa do quê? Velozes e Furiosos. É. Paul Walker morreu. Velozes e Furiosos nunca mais vai ser o mesmo. Então, o cara com Need for Speed vendo isso, tipo, o diretor, não sei quem é, pesquisa aí pra mim depois. O diretor do Need for Speed, acho que vendo isso, ele viu uma grande bolada. Porra, eu vou me aproveitar da falta que alguém tá fazendo, tipo, e vou tentar ganhar em cima disso. fez o Need for Speed, só que ele não botou um amor na coisa, foi um bom filme genérico, então... Demais. Ele tentou preencher esse vazio deixado pelo Velozes e Furiosos, mas, cara, não conseguiu, sabe, para por aí, porque não vai longe isso. Paul Walker era simplesmente o que fazia Velozes e Furiosos botar pra frente, e Velozes e Furiosos automaticamente é... a nossa referência pra filmes de corrida, então... Tá dizendo, tipo, assim, eu não acho o Velozes e Furiosos... Se a sua referência pra filmes de corrida for Mad Max, então a gente tem que conversar. Não, mas Mad Max é do caralho, pera aí, não vai falar... Mad Max é do caralho. É, mas eu entendo, eu não odeio Velozes e Furiosos, não, eu até acho alguns filmes legais. Agora, tipo, o Need for Speed você vê, né, cara? O Need for Speed, eu imagino que mesmo o Velozes e Furiosos sem o Paul Walker... ele ainda vai ser mais interessante que esse filme do Need for Speed, que é um filme que passou e nego viu e esqueceu. Esse é o Paul Walker, que é aquela parada da vida pro Velozes e Furiosos. Você botou na boca, mastigou e cuspiu. Esse foi o filme do Need for Speed, né, cara? É, cara, você mastigou uma parada, mas assim, se você ainda tivesse mastigado, ficado tipo, porra, beleza, foi legal, os caralho, você ainda ficava tipo, ah, beleza, os caras tentaram, conseguiram, os cacete, mas não, cara. Você mesmo sem o Paul Walker no Velozes e Furiosos, você tem gente que, porra, ficou muito bem feito. O último filme, Velozes e Furiosos 7. O próximo, né? 6, desculpa. Velozes e Furiosos 6, porra, teve Vin Diesel, teve o The Rock, teve o próprio Jason Statham, cara, que, porra, fez um negócio. O Tyrese Gibson, que, cara, tá todo o charme, o alívio cômico pro filme. O Ludacris, que ao mesmo tempo em que atua, faz esse filme sonoro e faz esse filme pra caralho. Eu sei, eu sou metaleiro, mas foda-se, eu curto o Ludacris, foda-se, eu curto. Sim. E assim, cara, ficou muito bom, vai ficar foda pra caralho, o set vai sair agora em março. Tomara. Eu não sei como eles vão fazer isso, mas cara... eu vou ver, talvez, se eu tiver tempo. Ah, vai ser em março que vai sair? Bom... vai ser em março, vai ser o set. Ah, uma boa época, é uma época que eu ainda posso ir ao cinema, porque por causa da escola, né? Enfim. E então, tipo, os Furiosos 7 vai ser em março, tipo, cara, eu acho 26 que... 26 de março, pelo que eu vi. O Brian Tyler, que tá fazendo a trilha sonora, junto que é um bom com cara. Netflix, vai ficar uma parada genial. Eu acho que a direção do James Wan, eu confio pra caralho, porque ele já fez o filme foda pra caralho. O Brian Tyler, vale dizer, ele fez Mercenários, a trilha do Mercenários dos 3, fez a trilha do Tartarugas Ninja, Homem de Ferro 3, Thor 2, e ele vai fazer a trilha do próximo Vingadores também, do Age of Ultron. Mas, então, cara, é exatamente por causa disso. Então, a própria direção vai ser do James Wan. Então, cara, eu confio pra caralho no James Wan. Eu não sei como ele vai fazer pra botar o Paul Walker nesse filme. Ele disse que ia botar o Paul Walker nesse filme, não sei como ele vai fazer, mas enfim. Ele vai conseguir, eu tenho certeza. E, cara, eu tô esperando, eu tô hypando esse filme, porque eu comecei a ver Velozes e Furiosos, tipo, a saga completa, faz pouco tempo, faz relativamente pouco tempo, faz o quê? Um ano e meio. Então, assim... eu gosto bastante, eu passei a gostar muito de corrida e tal. Eu pensei que eu ia jogar muito jogo de corrida por esses filmes, então... eu tô hypando, vai ser foda, e se não for foda, eu pelo menos, sabe... eu tô num tapa na cara de mim mesmo, vou estar hypando um filme sem a essência dele, que é o Paul Walker. Então, beleza. A gente realmente conseguiu falar sobre todos, pelo menos alguma frase sobre todos os filmes da lista, mas ainda falta um filme que a gente deixou pro final. Porque, né? Não, mas aí a gente, eu não sei a sua opinião, e a minha, eu tô ligado, que é meio controversa. O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, que fechou a trilogia, que não devia ser ter sido trilogia, mas foi. Eu achei que o filme foi um. Eu sou, como todo bom nerd que se preze, um fã de tudo. Graúdo, sabe, de Senhor dos Anéis. E pra mim, todos os três filmes do Hobbit, cara, todos eles foram, tipo, um gigante pé no saco. Nenhum deles precisava ter existido, porque, cara, a trilogia tava completamente perfeita sem eles. Os três filmes, pra mim, foram desnecessários. Olha, sabe? Cara, e outra coisa, eu acho que o único, não é o único... essa extensão do Hobbit, eu acho que não é o único problema do filme, cara. Eu acho que ele tem outros problemas, como, por exemplo... porra, cara, os personagens são completamente subaproveitados. Tem um monte de coisa que não faz o menor sentido, um monte de desperdício de... Por exemplo, o Beorn, nesse último filme, ele aparece alguns fotogramas no filme, cara. É, cara. Impressionante, cara. Cara, se não tivesse o Ian McKellen no filme, que fez o eterno Gandalf, mas assim, Gandalf hoje, Gandalf sempre, eu acho que não teria razão nenhuma pra você sequer ter entrado na sala de cinema pra ver o filme, porque desde o primeiro Hobbit eu já tinha uma impressão de que, tipo, cara, esse filme tá sendo feito pra ganhar dinheiro e não deu outra. Foi uma trilogia que não precisava ser uma trilogia. Os três filmes você pode resumir em um, se você fizer bem feito. E, cara, sabe, eu ainda acho que se você conseguisse resumir os três filmes do Hobbit em um só filme, o filme ia ficar, sei lá, uma hora e meia. E ia ser tão desnecessário que, sabe, não foi feito. Olha, é muito sério. Eu tenho uma dor no coração muito grande de falar disso, de Um Braço do Senhor dos Anéis, que é uma série que eu curto pra caralho. Também foi formação de caráter. Mas, assim, cara, assim, não precisava ter feito esses três filmes. Eu não consegui... Se você tinha alguma intenção de tentar eternizar o Senhor dos Anéis, cara, não precisa, porque o Senhor dos Anéis já está eternizado pro resto da história da humanidade. Então... Tipo, cara, eu não entendi por que o início desse terceiro filme não foi o final do segundo, não fiz a menor ideia. É, cara, o início do terceiro não foi o final do segundo. Se fosse o final do segundo, o filme ia ficar menos bosta. Exatamente, sabe? Porque A Desolação de Smaug, cara, foi o filme que... É o pior dos três. É o pior da exalogia. Filme, né? Cara, 3 horas e meia de filme pra não dizer absolutamente porra nenhuma. Foi meio que um interlúdio inútil. É. Porque você vê, tipo, são 3 horas e meia de filme pros caras saírem, subirem a montanha, libertarem os Smaug e os Smaug fugir. Tá só bom, isso mesmo, é isso mesmo, exatamente. 3 horas e meia de filme pra isso, cara. Vai tomar no cu. E o terceiro filme? Assim, cara, eu achei que pelo fato do terceiro filme ser menor, ter, não ter quase 3 horas, mas sim 2 horas e 20, ele acabou ficando... E ele ser um filme mais movimentado do que os outros dois, ele acabou ficando mais... Digamos, ele ficou menos entediante. Foi, eu gostei a série. Olha, cara, eu não vou dizer. Eu não desgostei do... É foda, cara. Eu gostei do Hobbit, mas ao mesmo tempo tem umas merdas que eu não consigo negar, sabe, cara? Peter Jackson cagou no pau. É, porra, Peter Jackson, George Lucas e a Via Arade. Só falta um Cavaleiro do Apocalipse aí. Só falta um, quem mais vai ser? O que cagou o seu legado, tá ligado? Cara, eu acho que assim, eu não vou julgar os atores por causa disso, porque eles fizeram os filmes da trilogia original do Senhor dos Anéis, mas eu acho assim, Martin Freeman, que fez o Bilbo. Tá bom, eu achei ele. O Christopher Lee, que fez o Saruman. O Ian McKellen, que eu já falei, que fez o Gandalf. Cara, quem mais? Achou, cara, que o. O Elijah Wood, que fez o Frodo, cara. Todos eles têm a sua fatia de fama nisso aí. Eu não culpo eles pelo fracasso do filme. Pelo menos fracasso pra mim, da trilogia Hobbit. Mas assim, eu acho que... Tu não acha, cara, que... De J.R.R. Tolkien estaria, sabe, morrendo. Você não acha, cara, que a cena de Dumbledore lá, além dela ser uma maluquice inacreditável de videoclipe lá... Cara, eu odeio essa cena. Assim, cara, eu não entendi, cara, porque você não achou que a presença do Christopher Lee, que já tem mais de 90 anos, lá, porra, girando o cajado e tal, não lembrou, não te lembrou o Yoda no episódio 2? Pulando, assim, sabe, cara? O Yoda girando, pulando. É, cara. Com o Exu Caveira no... A batalha... O confronto dele deixou de ser sutil, de ser ser mágica mesmo, pra se tornar uma parada muito óbvia, sabe? Porrada, assim, sabe? Desde quando o Hobbit virou um filme pra virar porrada? Cara, eu acho que o problema do Hobbit, cara... Eu me diverti com o Hobbit, mas caralho, cara, tipo... É um filme que, primeiro, depois... Eu vou falar dois pontos aqui. Primeiro, depois que você chega no final a Batalha dos Cinco Exércitos, eu virei pro Chamusca, que infelizmente não chegou ao final dessa gravação. Eu virei pra ele e perguntei assim, ele que nunca viu o Senhor dos Anéis e tal, eu perguntei pra ele assim, então, valeu a pena você ter investido 8 horas da sua vida pra ver o Hobbit? Ele falou que sim. Eu falaria que 8 horas não. Assim, sabe? Eu achei que 8 horas foi exagero. Você vê o Hobbit mais 3 horas, sabe? 1 hora pra cada filme. Exatamente, porra. Sabe? Cara, assim, você pode ter certeza absoluta que quando a Batalha dos Cinco Exércitos sair em Blu-ray, alguém vai pegar os 3 filmes e vai botar lá no Movie Maker. Vai fazer um filme da hora. Exatamente. Vai fazer um filme foda com o Hobbit. Ou não tanto, assim, mas um filme legal, assim, do Hobbit. De 3 horas. Então, durante o processo de edição deste programa, descobri, numas navegadas pela internet, que, na verdade, isso já foi feito por um fã identificado como Tolkien Editor, ele fez uma união e edição de Uma Jornada Inesperada, A Desolação de Smaug e A Batalha de Cinco Exércitos, num corte chamado The Hobbit The Tolkien Edition, de 4 horas de duração. O link para o download dessa edição estará disponível na postagem deste podcast. É, cara, porra, pelo amor de Deus, sabe? Eles tentaram fazer do Hobbit um novo Senhor dos Anéis. Cara, eu já li o Hobbit. É impossível, cara. O Hobbit, cara, eu não tematicamente... tenho, cara, não tem palavras pra descrever a tamanha grandiosidade do Senhor dos Anéis. E não o Hobbit não é o Senhor dos Anéis. O Hobbit é um livro pra criança. Eu já li o Hobbit, adoro o Hobbit e tal. O Hobbit não tem como ele eternizar mais do que ainda já existe, a grandiosidade do Senhor dos Anéis. Eu adorei o livro Hobbit. Eu tentei ler O Senhor dos Anéis, só que eu parei no Duas Torres porque eu achei muito descritivo. E no cinema foi o contrário. Eu adorei O Senhor dos Anéis e O Hobbit eu achei muito... É, a primeira vez que você lê um livro clássico e você acha o filme melhor que o livro, né? Uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se você chegou a acompanhar toda a produção do Hobbit, mas eu lembro que na época que... Não, o... longe disso. É, na época que o Hobbit ele ia ser 2 filmes, eles anunciaram que o Hobbit ia virar 3 filmes, tipo, na Comic Con, alguns meses antes do lançamento do primeiro filme. E eu não sei se você sentiu isso, mas eu acho que por conta disso... Dinheiro! Não, nem por conta disso. Eu acho que por conta disso, o primeiro filme é o que melhor funciona do ponto de vista narrativo. E eu acho que os 2 filmes consecutivos, eles são os mais esticados. Por causa disso, porque eles anunciaram a divisão em 3 quando o primeiro filme já estava quase pronto. Então, eu achei que os 2 últimos filmes foram os maiores prejudicados nessa história toda. Cara, eu acho que assim, se era pra ter feito um filme do Hobbit, cara, pega a porra dos 3 filmes. É o que eu falei, se, eu tô falando disso entre o podcast inteiro, mas cara, é a única coisa que eu acho que era preciso pra salvar o Hobbit. O Hobbit é um filme bom? Porra, é, mas cara, tem muita coisa inútil nesse filme. Pega os 3 filmes, tem 3 horas cada um. São 2 horas e caralhada. É, são 2 horas e caralhada. Vamos botar e arredondar pra 3 horas cada um, são 9 horas de filme. Cara, dá pra você fazer em 5 horas pra contar a história deles, ou então até menos. 4, eu acho, imagina. Uma hora pra cada filme, mas é mais ou menos isso, cara. Acho que dá pra fazer até 4 ou 3 horas e meia de Hobbit. É, dá pra fazer 3 horas e meia, 4 horas de filme. Então, cara, eu não sei por que dá essa exceção de linguiça toda. O primeiro filme foi um filme que eu gostei, é o que... Pra mim, o primeiro filme, eu ainda gosto bastante do primeiro filme, porque ele conseguiu resgatar o clima do livro. Aquele clima de aventura, RPG, assim, que tem no livro. Já no primeiro filme, eu já sinto um cheirinho de injeção de linguiça, sabe? Eu tô ligado, mas eu acho que eu sinto bem mais no 2 e no 3 do que no primeiro. Não, no 2 e no 3 não é um cheirinho, é quase um estampo de... É, uma caatinga de... É, caatinga de injeção de linguiça. É, pois é. E tipo, bom, o terceiro filme, pra mim, foi um filme muito interessante visualmente. É, tem várias composições visuais que são muito interessantes. É, e, novamente, o elenco tá foda. Eu achei que a ação, de modo geral, tá interessante. Mas o Peter Jackson está fodendo a porra do meu pelotão. Ele ficou megalomaníaco, infelizmente. Ele ficou megalomaníaco, cara. O Peter Jackson, como você disse, só falta mais um pra ser o cavaleiro do apocalipse. Exatamente. Inclusive, certas partes que quebrou um pouco, mas sei lá. Mesmo sendo o único correndo no cinema inteiro daquela parte que o cara quebra a parede com a cabeça. Puta, muito bem lembrado. Ainda foi ótimo. O Pedro mandando um boa noite, aliás, quer dizer, bom dia pra boa você. Boa tarde, você pode estar vendo isso hora que você quiser. Obrigado por terem assistido, por favor. Dê uma olhada no nosso site, no nosso site, por favor. Vamos promover, olhada. Né? Vamos promover, né? Porque a gente daqui a pouco vai ter o nosso site, se Deus quiser. E, porra, cara, Twitter estão dando muita força pra gente fazendo isso. Siga no Twitter o Pedro Guedes, que eu não tenho Twitter. Porque não, e o site também. O site é o HQHD. O site é o @HQHD_site. O meu Twitter pessoal é _PedroGuedes_. E o Facebook também tá lá, facebook.com/HQHD. Agora é o encerramento, só falo de pessoal. Obrigado por terem assistido. Escutado. Se você assistiu comigo, só um recado. Vai continuar tendo eu no podcast. Se reclamar, vai ter 2. Então, é isso. Vai ter menos 10. Menos 10 ouvintes para cada programa. Vai ter menos 10 ouvintes a cada programa, sendo que só assistem 6, então eu tô pouco me fudendo. Cara, você quando tá falando... a gente tiver o nível, assim, pra encerrar o negócio, eu vou passar a me preocupar mais, mas por enquanto, enquanto é, entre aspas, zoeira, eu tô levando na moral. Você tá falando... Falando sério, meu, obrigado aí pela força, valeu mesmo pra todo mundo aí que tá acompanhando, que tá gostando do nosso trabalho, que tá dando feedback, isso é muito importante. E que e melhore. É pra dar esse tchauzinho meloso aí. É pra dar tchau. Tchau. Aliás, eu queria aproveitar e dar um beijo pra uma pessoa muito querida. Beijo, minha querida. Você quer realmente que isso vá pro ar, Pedro? Vai. Não. Vai. Então tá. Isso, tô de sacanagem. Beijo, vó, que tá me dando uma força aqui, que deu uma força lá, deixou eu ficar no quarto de empregada pra fazer isso daí, pro som se propagar na casa da minha avó. É, imagina, e aí começa a propagar lá. Ela tá dormindo agora e provavelmente deve estar me xingando pra caralho, só não me xingou porque ela sabe que eu tô trabalhando. Então... muito obrigado por todos, pessoal, por todos. E que isso melhore muito. E que a gente evolua muito. E a gente encerra, né, Guedes? E a gente encerra... Vai a gente... gravar, me corta! A gente encerra o primeiro passo do que esperamos ser uma longa jornada. Ótimo, então. Que nem aquele Dragon Ball, tipo, quando o cara coloca tipo o Vegeta falando: você não passa de um mero guerreiro. Que raio! Isso tem que entrar no ar. Eu vou dar um jeito de botar isso no ar. Bom, um mero guerreiro. Você não passa de um mero guerreiro. Não adianta lutar contra mim, porque eu vou acabar com você como tu. Apareceu isso, cara. Era uma... eu não conhecia isso, eu não vi. Porra, parada aqui. Alguém já viu. Escolha! Foi? Dublado em português de Portugal. Eu imagino que deve ser uma maravilha, né? É uma merda. Eu fui ver Sailor Moon em português de Portugal. As cenas de amor eram assim: Brito, por favor. Não deixe me olhar, menina, por favor, permita que eu beije a tua boca. Está a fazer barriga, por favor, morre, não morra, Senhor Moon, eu preciso de você, doce, por favor, não passe isso comigo. Beije minha boca, mata-me, coma-me, pois que teu troço de fazer pipi, filha da puta, tá com o pinico na cabeça da pessoa. Pessoas reclamam dos títulos traduzidos aqui no Brasil. Sabe como é que é o primeiro Planeta dos Macacos lá em Portugal? O Homem que Veio do Futuro. É um spoiler errado do filme. Também teve um negócio desse que, tipo, vieram traduzido o Homem Larva. Tipo, não eram nem larvas, eram só algumas bactériazinhas. E veio aqui pra cá pro Brasil esse filme como Homem Larva. E eu... a porra toda do filme tentando achar caralho do Homem Larva. Não tinha larva nenhum. A capa do DVD era um cara com um monte de amoeba saindo pela cara dele. Não, existe esse filme. Tchau, agora a dublagem em português nem sempre é escrota. Por exemplo, eu tava vendo Dragon Ball em português lusitano, tipo, tinha uma cena lá que o Trunks tava querendo sair de Namekusei pra voar pra ajudar o Goku, e aí o Vegeta tava junto com ele na Namekusei. O Trunks: devo sair daqui para ajudar o Goku, está precisando de minha ajuda. Aí ele vai, aí chega o Vegeta: não, rapaz, o que que você está a fazer? Lá é muito perigoso, opa, o que que você está pensando? Lá é muito perigoso, eu já disse que é muito perigoso, opa, por que você continua querendo ir? Lá é muito perigoso. Ele fala: já é muito perigoso, as 8 vezes na mesma frase. É muito perigoso, por que você ainda quer ir? Ô, seu viado desgraçado, já não falei que perigoso, filho da puta! Mas isso é muito perigoso. E o Trump já tá no chão, assim, olhando pra cara dele, super normal. E ele: é muito perigoso, rapaz, isso é muito perigoso, ó, Deus. Que porra. É pra enfatizar moralmente, por favor. Abraço pra todos. Não, é pra dizer que o Dragon Ball realmente repete muito, cara. Eu acho uma coisa muito foda no Dragon Ball, que tipo... Não, e aquele... Que isso? E aquelas trombetas tocando. Aí ele, eu vou te matar até você estar morto. Chega o Chaves pra falar. Eu fico torcendo pro som bugar e começar a tocar a hora do Brasil. Aliás, isso também. Ligado? Oi? Eu tô ouvindo aqui uma voz, de uma pessoa aqui, uma garota que tá falando. Tem gente morta. Eu vejo gente morta. Cara, falar em Bruce Willis, eu vi um filme uma vez com a Provas, Mentiras e Trapaças, o nome do filme. Sim, claro. Que é uma merda. E tipo, cara, a decidiu comprar esse filme, tipo, vamos ali, tenta com dinheiro aqui, a gente compra. Tem o Bruce Willis. Eu falei, cara, não compra isso. Tu leu a sinopse dessa porra? Não, a gente vai ver esse filme hoje. Eu falei, tá bom, então. Uma cara, merda. Não. Eu vou botar um pi na quando você falar. Não, faz isso. Isso vai ser muito engraçado. Beleza. Não tem mais o que falar. Isso vai pro making off. Que? Ah, tá. Making Off, meu rei. Obrigado. Meu rei dele. O Off. Não, cara, o Off é com um V. O Off é com um S só, então é meu rei D. Meu rei D. É. Não, põe tipo o Off com dois Off, com dois F mesmo, com dois Off. Pra com fazer dois o. Dois Fs mesmo. É o trocadilho mais complexo do mundo, cara. Bom, enfim. Não mais complexo do que. É muito perigoso pra paz. É muito perigoso, rapaz. Isso é muito perigoso. Caralho, eu não tô falando, porra. Porra, que é perigoso para caralho. Só falta dar minhas condolências para todas as pessoas de trás dos montes e Coimbra, que são as pessoas que me... Oh, meu querido, por que estás chorando desse jeito? A pessoa é obrigada a falar. Tô cheio de chorar desse jeito, porra.